as contingências da pandemia, estádio com campo neutro, neste caso, estádio que pertence à Roma, mas que será hoje a casa do Benfica, Benfica-Arsenal. Antes de passarmos em definitivo para a Cidade Eterna, recordo resultados finais: Dinamo de Kiev 1, Clube Russo 1, Braga 0, Roma 2, Estrela Vermelha 2, Milan 2, Krasnodar 2, Dinamo Zagreb 3, Olympiacos 4, PSV 2, Real Sociedade 0, Manchester United 4, Slavia de Praga 0, Leicester 0, Wolfsberger 1, Tottenham 4 e Young Boys 4, Bayer Leverkusen 3. Agora vamos até Roma para esse Benfica-Arsenal, primeira mão dos 16avos final da Liga Europa. Os comentários são do Luís Cristóvão, um relato de José Pedro Pinto. João Gomes Dias, ouvintes da Antena 1, estamos de volta a Roma, onde já estivemos em tempo útil para avançar os 11 iniciais, equipas já em campo, o Benfica na condição de visitado a receber a equipa do Arsenal neste majestoso Estádio Olímpico de Roma, a casa emprestada para que esta eliminatória possa ter sequência. Serão dois jogos em campo neutro. Vamos recuperar os 11 iniciais deixados já nesta emissão mundial da Antena 1, o Benfica com Elton na baliza, defesa a 3 com a estreia absoluta do reforço de inverno, Lucas Veríssimo. Estará na companhia de Otamendi e Vertonghen. Na linha média, Diogo Gonçalves à direita, Grimaldo à esquerda, Tarapte, Weigl e Pizzi na zona central. Na frente, Luca Waldschmidt em apoio a Darwin Núñez. Banco do Benfica para Svilar, Vlaco Dimos, Gilberto, Everton, Gabriel, Servi, Seferovic, Chiquinho, Rafa Silva, Pedrinho, Nuno Tavares e também João Ferreira. Quanto à equipa do Arsenal, a equipa comandada por Mikel Arteta, a única equipa que venceu os 6 jogos da fase de grupos desta Liga Europa. Bernd Leno é o guarda-redes. Defesa a 4 para Bellerin. David Luiz no reencontro com o Benfica. Gabriel Magalhães e o português Cédric Soares. Na linha média, 3 homens, 2 mais recuados, Xhaka e Ceballos, Odegaard mais adiantado. Nas alas, Bukayo Saka e Smith Rowe. Tudo isto em apoio a Pierre-Emerick Aubameyang. Koneite Shakir é o árbitro da partida. Passo rapidamente pela análise inicial do Luís Cristóvão. O jogo está prestes a iniciar-se. Luís Cristóvão, muito boa noite. Um grande abraço. Vamos lá lançar este Benfica-Arsenal. Boa noite, José Pedro Pinto. De facto, estamos perante um encontro importante para a equipa do Benfica e, infelizmente, a não ser disputado no Estádio da Luz, onde a equipa encarnada estaria com certeza mais confortável para iniciar este embate frente aos Gunners de Londres. Uma equipa do Benfica que estreia hoje Lucas Veríssimo nesta linha de três centrais. Três centrais que, com Otamendi e Vertonghen, estabelecem desde logo uma linha de grande experiência nesta equipa encarnada e, provavelmente, também por isso, a permitir que Diogo Gonçalves se mantenha como o lateral titular, hoje, com certeza, com muito mais espaço para aparecer no momento ofensivo, o mesmo acontecendo com Grimaldo do lado esquerdo. Faltará ver, e durante estes primeiros momentos do jogo, poderemos confirmar como é que encaixam as peças da frente de ataque encarnada frente a um Arsenal que vem com a sua equipa mais forte entre os disponíveis. Não há Thomas Partey, Kieran Tierney também recuperado de lesão, só treinou uma ou duas vezes antes destes jogos, ficou sentado no banco. Está no banco de suplentes. De resto, aquele que é o 11 habitual. Uma linha de 4 defensores, Dani Ceballos e Granit Xhaka como os dois médios, procurar dar aqui assim consistência à equipa inglesa. Martin Odegaard, recentemente chegado da equipa do Real Madrid emprestado, a ser uma espécie de cérebro de uma equipa que depois conta com os dois jovens na faixa, Smith Rowe e Saka, a apoiar Pierre-Emerick Aubameyang, que será provavelmente a maior ameaça ao Benfica neste jogo. Um Benfica que, desde que existe Liga Europa, nunca perdeu em casa, mas também nunca jogou em casa estando em Roma. Vamos ver se consegue segurar esse recorde numa eliminatória em campo neutro. São já os primeiros instantes no Estádio Olímpico de Roma, na Cidade Eterna, uma cidade que continua aberta, apesar da pandemia da Covid-19. Atenção à bola lançada na frente e ataque para a equipa do Arsenal. Capta Aubameyang, levantada a bandeirola do auxiliar. Também fiquei com essa opinião. O capitão de equipa, o internacional gabonês, o goleador Pierre-Emerick Aubameyang, apanhado nas malhas do fora de jogo, estava para lá da cortina defensiva da equipa do Benfica, no entendimento do auxiliar de Koneite Shakir. 2 minutos no cronómetro da Antena 1, a única rádio que está a acompanhar a equipa do Benfica em Itália nesta primeira mão dos 16avos de final da Liga Europa. Frente a frente, duas equipas em crise intensa nos campeonatos. A equipa do Benfica é quarta classificada na Primeira Liga. Está a 13 pontos do líder Sporting, mas a equipa do Arsenal transita no décimo lugar da Premier League inglesa, a 8 pontos da zona europeia da tabela. Mais uma época, em termos domésticos, para esquecer para esta equipa comandada por Mikel Arteta. O Basco vai no seu segundo ano como treinador da equipa londrina dos Gunners. Circula a bola à equipa do Benfica, à saída do seu trio mais recuado. Vertonghen a atrasar para Elton Leite. Aí está o brasileiro, novamente titular, 3 jogos a titular. Já só tinha acontecido numa outra ocasião nesta temporada. Ele que vai substituindo o Vlaco Dimos. A bola pontapeada na frente, intercepta bem Gabriel Magalhães e vem o Ejlil a despachar de qualquer maneira na frente. Bloco muito compacto entre as duas equipas nestes primeiros minutos. Bola para Otamendi, atrasando para a grande área da equipa do Benfica. Capta Elton Leite, vai esticar forte na frente. Era na direção de um dos corredores, estava muito recuado Grimaldo. Não atacou também a zona lateral, mais nenhum jogador do Benfica. Recupera a bola à equipa do Arsenal por Bellerin. Dá para David Luiz, a devolução para Bellerin. Aí vem o lateral direito catalão, formado nas escolas do Barcelona e também do Arsenal, adiantando a bola para Granit Xhaka, este para Ceballos. No atraso para David Luiz, conduz a saída de jogo com bola controlada, transportando o corredor central. Adiantou para o corredor esquerdo para Cédric Soares. Lá vem o internacional português, o ex-Sporting, o campeão da Europa por Portugal em 2016. A bola colocada para Gabriel Magalhães. A devolução da gentileza, agora na direção de Smith Rowe. É uma das grandes promessas, já uma evidência autêntica nesta equipa do Arsenal, formado nas escolas dos Gunners. A bola já à direita da equipa do Arsenal, vai Bukayo Saka para o relvado. Atenção a Saka, travado a por Jan Vertonghen, saiu do seu setor para travar este jogador explosivo. Atenção da equipa de Jorge Jesus. Livre para a equipa do Arsenal. À saída do seu meio-campo defensivo, vai tocar na bola Martin Odegaard. Aí vem o norueguês colocando para David Luiz. Este mais para trás para Bernd Leno. O guarda-redes internacional alemão sai fora da grande área. Vai esticar a bola no colo esquerdo, na direção de Smith Rowe. Joga a craque com baixo, com meio em baixo. Aí está Smith Rowe a ser desarmado, mas em falta, diz o árbitro. Falta do alentejano de Berja. Diogo Gonçalves, livre à esquerda a favorecer a equipa do Arsenal. Livre para ser movimentado já por Granit Xhaka. A bola atrasada para Gabriel Magalhães. Circula a bola à equipa do Arsenal. Tenta retirar a iniciativa à equipa do Benfica. Vai circulando toda a largura do terreno. A bola para Cédric Soares. Tentava evoluir no corredor. É travado no seu andamento por Diogo Gonçalves. A bola sobra para Odegaard. Odegaard mais para trás para Granit Xhaka. No atraso para Gabriel Magalhães. Aí vem o Paulista. Vai conduzindo a bola com o pé esquerdo, o seu pé dominante. Colocando mais para a meia-direita para David Luiz. Este adiantar para Dani Ceballos. Aí vem o jogador emprestado pela equipa do Real. Adiantando para Bellerin. Pressão alta da equipa do Benfica. Vai forçar David Luiz, atrasando tudo para a sua baliza na direção de Bernd Leno. Mantém a posse de bola a equipa do Arsenal. Atingimos os 5 minutos da primeira parte. Vamos lá, a tua primeira leitura. Tu dizias, meu caro Luís Cristóvão, que seria necessário também esperar para ver como esta equipa do Arsenal poderia evoluir no terreno. Sim, mas sobretudo a equipa do Benfica. E é um Benfica que já lança aqui algumas notas que não deixam de ser surpreendentes. Para começar, é Otamendi o central que surge pelo meio, Lucas Veríssimo a ser o lateral do lado direito, Vertonghen do lado esquerdo. Por isso mesmo Vertonghen a tentar acompanhar esses movimentos de Saka, e veremos como é que lida com a velocidade desse jogador, o mesmo acontecendo com o Lucas Veríssimo, já com Smith Rowe do outro lado. E depois é um Benfica que não se organiza em 3-4-3, mas sim em 3-5-2, já que no corredor central tem Weigl ligeiramente mais recuado, Pizzi e Tarabt ambos com pontos, e depois na frente a aparecerem Darwin e Waldschmidt. Ou seja, é um Benfica em extremos, caberá com certeza a Grêmio Gonçalves fazer esse trabalho. Para já, uma equipa encarnada que vai à procura desse encaixe também com o Arsenal, que por sua vez atua dentro da arrumação que tem sido habitual desde o dia do Boxing Day, desde o 26 de dezembro, um Arsenal que começa sempre em 4-2-3-1. Aí está a equipa do Arsenal na sequência do primeiro pontapé de canto da partida, com a bola colocada no balcão da área. Antecipa-se muito bem Diogo Gonçalves, vai lançar rapidamente a bola na frente e ataca. Atenção à equipa do Benfica, mau domínio da parte do Waldschmidt, acabou por ser apanhado nas malhas de Cédric Soares. A bola para a equipa do Arsenal, tem mais bola, tem mais iniciativa, tem mais progressão no terreno. A bola para Odegaard, no atraso para David Luiz. Capta bem o brasileiro, ex-Benfica, foi muito bem sucedido no Benfica, conquistou um campeonato, também uma Taça de Portugal. Mas atenção, já subtraiu uma Liga Europa. Esta equipa do Benfica, na altura em 2013, estava no Chelsea. Lá vem a equipa do Arsenal aproximando-se das imediações da grande área da formação do Benfica. Bom corte da parte de Lucas Veríssimo perante a triangulação entre Smith Rowe e Cédric Soares. Lançamento já executado para a equipa do Arsenal. Prolongamento da área, lado esquerdo. Cruzamento de Smith Rowe. Grande corte em apoio defensivo de Julian Weigl. E vai já ser a equipa do Benfica, por intermédio de Pizzi, a regressar à titularidade. Pizzi, o capitão de equipa. Porque a equipa do Benfica faz três alterações face ao empate consentido em Moreira de Cónegos na jornada do fim de semana no campeonato. Com as saídas de Rafa, também de Everton e Seferovic, para as entradas de Pizzi, Waldschmidt e Darwin Núñez. Quanto à equipa do Arsenal, que vem dessa vitória bem expressiva sobre o Leeds United por 4-2, são as mesmas peças apresentadas por Mikel Arteta. Aí está a bola para Ceballos, carregado nas costas por Adel Tarabt. A entrada mais vigorosa pelas costas, o árbitro Kunate Shakira assinala a infração. E a posse de bola é justamente para a equipa do Arsenal. Tem números absolutamente impressionantes nesta Liga Europa. É o segundo melhor ataque da prova. É uma das melhores defesas. Ganhou todos os jogos. A única equipa que o fez até agora na Liga Europa, na fase de grupos, vai também na sua 25ª época europeia de forma consecutiva. Fora de jogo assinalado agora a Bukayo Saka. Outro produto da formação da equipa do Arsenal. Pontapé livre para a equipa do Benfica. E já Jorge Jesus, enervadíssimo no banco de suplentes, dando instruções, parece-me, na direção de Darwin Núñez. Está a bola colocada a circular por Vertonghen para Grimaldo. Grimaldo para Vertonghen. Vai colocar a bola de forma tensa na direção de Luca Waldschmidt. Aí vem o ex-Friburgo, vem o alemão, colocando para Darwin Núñez. Não passa por Gabriel Magalhães. Dá a lei da vantagem o árbitro porque a bola acaba por ressaltar para o braço do uruguaio. Adiantou bem David Luiz. A colocar a bola para Saka. Saka para trás para Bellerin. Entregando no corredor central. Lá vem a circulação e a transição rápida para a equipa do Arsenal. Grande abertura de Granit Xhaka e o corte ainda melhor de parte do Vertonghen. Leu muito bem a jogada porque nesta situação, meu caro Luís Cristóvão, Saka ficava com muitas possibilidades de agredir a baliza do Benfica. Grande passo a rasgar do cérebro, o suíço Granit Xhaka. Sim, mas é um problema que a equipa do Benfica terá que conseguir resolver e acredito que hoje, jogando com esta linha de três centrais pela primeira vez, ainda estará à procura Jorge Jesus de acertar e ter com os seus jogadores esse tipo de decisões, porque é um Benfica que vai ficar muitas vezes exposto nas faixas com, sobretudo, Saka deste lado direito do ataque do Arsenal a aparecer uma, duas vezes nas costas de Grimaldo. E, portanto, há que decidir quem é que está com Saka, se é Vertonghen ou se é Grimaldo. Se não for nenhum deles, desta feita, Vertonghen a fazer um grande corte, mas se a bola passasse nesse grande passo de Saka, ficava o inglês com campo aberto para chegar à área do Benfica. Quero enviar desde já um grande abraço a todos os que nos acompanham na emissão mundial da Antena 1. Estamos em simultâneo com a RDP África, com a RDP Internacional e com dezenas e dezenas de estações que estão picadas no sinal da Rádio Pública Portuguesa. Vamos atingir o 10º minuto da primeira parte no Olímpico de Roma. A casa emprestada para a equipa do Benfica jogar na sua condição de visitado esta primeira mão dos 16º de final da Liga Europa. Para já, marcador ainda em branco. Benfica 0, Arsenal também 0. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. Sendo que nas partidas que arrancaram às 8 da noite há apenas um golo do Hoffenheim, Molde 0, Hoffenheim 1, nas restantes partidas ainda 0-0. Posse de bola para a equipa do Benfica à esquerda, com Grimaldo efetuando o atraso para o seu setor mais recuado. Capta Vertonghen, dá jogável para Otamendi. Dois jogadores que já jogaram em Inglaterra, que já defrontaram este Arsenal. A bola já para o corredor direito, é para Veríssimo. Aí vem o ex-Santos, adiantando a bola para Waldschmidt. Parece-me ter sido carregado pelas costas por Granit Xhaka. Assinala justamente isso o árbitro turco Kunate Shakir, um dos mais experientes no atual panorama da arbitragem mundial. Aí está a bola circulada pela equipa do Benfica, com Vertonghen a tentar ultrapassar Bukayo Saka. Aí vem a bola já na direção do corredor central, capta bem Darwin Núñez, baixo no terreno uruguaio, aí vem Darwin, liberta no corredor, a bola para Grimaldo, a equipa do Benfica precisa de subir, a equipa do Benfica precisa de ser mais afoita, lá vem a bola para Tarabt, imediações da área, um túnel ao adversário, ainda Waldschmidt, ponta, pé saitão desviado da baliza de Bernd Leno, mas para já é aquilo que melhor se arranja para a equipa do Benfica, a primeira investida ofensiva, digamos assim, recupera a bola a equipa do Arsenal, à saída da sua grande área, bola para Ceballos, liberta rapidamente para Odegaard, lá vem a norueguesa, é bom de bola, liberta no corredor, atenção a Bukayo Saka, já encarou Grimaldo, vai para cima do Valenciano, Bukayo Saka espera para o apoio, dá-lhe uma linha de passe agora Odegaard, vai refletir para a zona central, oblicou bem Saka, bola no balcão da área para Aubameyang, libertou atrás para Granit Xhaka, liberta no corredor esquerdo, aí está a equipa do Arsenal, outra vez aproveitando a amplitude toda do terreno, cruzamento de Cédric Soares, a bola sai ao lado da baliza de Alton Leite. A resposta rápida desta formação do Arsenal, Luís Cristóvão, depois daquela tentativa de ataque com o remate muito torto de Waldschmidt. É o melhor que se arranja até agora para a equipa do Benfica. Sim, um Benfica que nestes primeiros minutos está algo incapaz de conseguir criar perigo junto da baliza de Bern Leno. Um Benfica preocupado, sobretudo, com a muita posse de bola do Arsenal e esta capacidade da equipa inglesa explorar espaços na organização defensiva encarnada. O Benfica também pouco confortável para sair com bola ao ponto de Elton Leite agora estar a marcar um pontapé de baliza com um passe longo à procura do duelo aéreo de Darwin Núñez. E por isso mesmo é um Benfica algo incaracterístico nestes momentos iniciais. De certa maneira, à procura daquilo que o treinador quererá com esta organização em jogo frente a um adversário que todos reconhecemos, apesar de estar a meio da tabela na Premier League, é um adversário muito poderoso. Sem dúvida, e lá vem outra vez para a transição a equipa do Arsenal sobre o corredor direito, vai tentar galgar terreno, Bellerin aparece em interposição da parte de Julian Weigl, bem o alemão, mas depois borra a pintura, aí está o corte da parte de Grimaldo, a bola bate ainda em Bellerin, bola para fora, lançamento para a equipa do Benfica. A transição pelo corredor direito, com jogadores de facto muito vertiginosos, muito explosivos para esta equipa dos Gunners, os londrinos. Aí está o arremesso para a equipa do Benfica, para Grimaldo, a meio do meio-campo defensivo. À esquerda, ele está mesmo em frente a Jorge Jesus, não se farta de dar indicações. Está de volta o Jorge Jesus, mais interventivo, com mais garra, com mais fibra, com mais nervo no banco de suplentes. Recupera a bola a equipa do Arsenal. O Benfica não consegue ter a bola de forma sustentada e regular. Aí está o esférico para Cédric Soares, agora com a pressão da parte de Diogo Gonçalves, subindo o terreno, atrapalhando a iniciativa e também a saída de jogo para a equipa do Arsenal. A bola atrasada para Bern Leno, mas totalmente à vontade, sem qualquer pressão, vai pontapear na frente, na direção de Aubameyang, a bola perto da grande área da equipa do Benfica, intercepta bem Otamendi e ganhou a frente ao Internacional Gamonês. Aparece Grimaldo em seu socorro, perante o ataque a bola de Bakayo Saka, no atraso agora para Elton Leite, pontapé na frente, Granit Xhaka a fazer o uso dos braços, empurrando Pizzi na zona central do terreno, pertíssimo do grande círculo, a equipa do Benfica vai ter livre a seu favor. A equipa encarnada que vem de 4 jogos sem perder, mas tem apenas 2 vitórias dos últimos 5 jogos, frente ao Famalicão e também para o Estoril na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A bola já para a equipa do Arsenal. Acelera Smith-Rowe. Espera por apoio. Dá para Cédric Soares. A devolução da gentileza para Smith-Rowe. Não consegue fazer a triangulação com o português. A bola bate no jovem inglês de 20 anos. Sai das 4 linhas. Lançamento para a equipa do Benfica. O arremesso será para Diogo Gonçalves. Continua a merecer a confiança de Jorge Jesus. Gilberto está no banco. Ele que verdadeiramente apenas ontem fez o seu primeiro treino integrado com o grupo em vários dias, depois de um período de fadiga muscular. O brasileiro, o carioca, contratado ao Fluminense. Recupera a bola à equipa do Arsenal. Aí está David Luiz, no atraso, na direção de Bern Leno. Toca curto para fora da grande área, para Gabriel Magalhães. Entre Darwin e também entre Grimaldo. Coloca para Bellerin, com muita tranquilidade. A bola atrasada para Bern Leno. Com 15 minutos da primeira parte, 0-0 no Olímpico de Roma. Circula a bola à equipa do Arsenal, com Granit Xhaka, baixando no meio dos centrais. Bem o suíço, adiantando. A bola para Bukayo Saka, antecipou-se muito bem Otamendi. Já se percebeu que sempre que a bola entrar em Otamendi, aparecerá logo alguém a tentar desarmar o avançado inglês, já internacional pela seleção à britânica. Aí está a bola para Veríssimo. Lá vem Lucas Veríssimo, abrindo à direita para Diogo Gonçalves. A bola à flor da relva, já adiantada para Darwin Núñez. Aproxima-se da grande área e vai libertar no corredor. Mal. Era na direção de Waldschmidt. Estava a bola a sair pela linha lateral e Waldschmidt muito atrasado. A equipa do Benfica não consegue acertar, Luís Cristóvão. Não consegue acertar e os primeiros 15 minutos de jogo são seguramente um tempo para que Jorge Jesus e sua equipa técnica repensem bem aquilo que é preciso trabalhar para que este sistema venha a ter uso no Benfica. Não discuto que é um sistema que de facto dá espaço para utilizar a maior parte dos melhores jogadores da equipa encarnada, mas é um sistema no qual neste momento a equipa está super desconfortável. Muitas dificuldades na linha defensiva para entender quem fica com quem, mais uma vez, Vertonghen sempre com a tentação de perseguir Saka abrindo ali um espaço do lado esquerdo da defensiva, que precisa que Grimaldo esteja atento, mas de certa maneira é sempre um desalinhar indesejável dessa linha defensiva dos encarnados. E depois, no momento com bola, perante a pressão do Arsenal, o Benfica a sentir muitas dificuldades. Aliás, não consegue estabelecer uma jogada com bola no meio campo adversário, porque a equipa do Arsenal parece estar sempre em vantagem. É um Benfica sem extremos, algo que também acaba por ferir nestes momentos iniciais alguma tentativa de poder aparecer de forma mais incisiva na frente de ataque. O Arsenal vai controlando as coisas como quer nesta fase inicial. Não há ainda um grande lance de perigo, mas é claramente o Arsenal a ser muito superior ao Benfica nestes momentos iniciais. Sem dúvida, a equipa de Mikel Arteta colocando claramente a equipa do Benfica no bolso, para já com os primeiros 17 minutos no cronómetro da Antena 1. Aí está Gabriel Magalhães, adiantando para Smith Rowe, liberta no corredor, bola para Cédric Soares, vai lançar em profundidade para a desmarcação do Smith Rowe, falhou Otamendi, mas Elton Leite saiu da baliza. Qual livro, tirando o pão do boca a Smith Rowe, falhou a interseção o argentino. Que perigo que poderia ter sido para a baliza encarnada. Circula a bola à equipa do Arsenal, atenção ao Aubameyang, baixando no corredor, a entrega em Odegaard, a bola já adiantada para Smith Rowe, a solução para Odegaard. Aí vem o norueguês reiniciando a jogada. A equipa do Arsenal, nesta altura, totalmente instalada no meio campo defensivo da formação do Benfica. David Luiz colocando para o grande círculo. Dá para Granit Xhaka. Liberta no corredor para Ceballos. Vai tentar colocar a bola muito bem nas costas da defensiva do Benfica. Criado o desequilíbrio. Pode ser o golo. Aubameyang para fora! Que ocasião monumental para a equipa londrina na cara de Elton Leite. Falhou clamorosamente o Aubameyang. Apanhado outra vez a defensiva do Benfica em contrapé. Cruzamento de Bellerin com Saka e também Aubameyang na boca da baliza. Ao segundo posto apareceu o gabonês, emendou ao lado, apareceu Melton completamente batido. Que perdida, Luís Cristóvão! Ora, aí está, a primeira grande ocasião de gol do encontro. É, Elton pouco poderia fazer, porque aparece Saka e Aubameyang na sua face. A bola vai para os pés do gabonês, que felizmente para o Benfica falha o alvo num momento ou num lance em que Bellerin, na velocidade, aparece nas costas de Grimaldo e o central do seu lado estava também ocupado com Saka, os outros dois centrais fora do lance, a serem ultrapassados por Aubameyang, e é uma linha defensiva do Benfica que, apesar de ter 5 homens, não chegou para 3 do Arsenal criarem um lance de grande perigo. Faltou só o acerto no momento do remate. Vamos lá acertar, Benfica, vamos lá acertar. O jogo não está a correr bem. Atenção que a equipa do Arsenal começa claramente a ganhar confiança, a ganhar crença, a perceber que está a dominar o jogo, tem mais bola, tem mais iniciativa. O Benfica não consegue ligar setores, não consegue fazer uma jogada com cabeça, tronco e membros. Aí está a bola para Bukayo Saka. Movimenta para uma zona desinflacionada. Capta Dani Ceballos, adiantando a bola para David Luiz. Aí vem o brasileiro, colocando para Gabriel Magalhães. Aí está a bola atacada na profundidade para a velocidade de Smith Rowe. Vai tentar evitar que a bola saia das 4 linhas, não consegue no corredor esquerdo. A bola sai no prolongamento da grande área, lançamento para a equipa do Benfica. O arremesso para Diogo Gonçalves. Aí vem o alentejano para efetuar o arremesso. Quando vamos atingir, dentro de instantes, vão surgir aí, ouvinte da Antena 1, os traços sonoros dos 20 minutos da primeira parte no Estádio Olímpico de Roma. Ora está, 0-0 entre o Benfica e Arsenal. E esta é uma noite com a poucos golos neste momento, uma vez que se tivemos muitos golos nos jogos das 5h55, agora apenas 2 golos. O Hoffenheim está a vencer o Molde por 1-0 e o Granada acaba de marcar em casa. Granada 1, Nápoles 0. É apenas o segundo golo dos jogos que arrancaram às 8 da noite. O resto são 5 as partidas ainda sem golos, incluindo esse duelo entre a equipa do Benfica e do Arsenal. Mais um fora de jogo assinalado a Pierre-Emerick Aubameyang, o ex-Borussia de Dortmund, o melhor marcador da equipa do Arsenal na presente temporada, com 11 golos apontados. Ele que esteve em dúvida com um problema no tornozelo esquerdo e que esteve em dúvida também por posições do âmbito disciplinar, digamos assim. Ele que acabou por efetuar uma tatuagem, acabou por estar no epicentro de um furacão mediático em Inglaterra. O Arsenal ainda vai avaliar o que é que vai fazer ao capitão de equipa, mas em termos físicos, esse problema no tornozelo esquerdo, que para já parece estar dissipado. Ele que falhou há pouco um golaço certo na cara de Elton Leite. A bola para Weigl, liberta no corredor, ataca o Benfica sobre o corredor direito. Diogo Gonçalves devolve a gentileza para Weigl. Weigl, adianta para Waldschmidt, sobre a meia-direita, movimenta com o pé esquerdo, aí vem o Internacional Alemão, colocando para o compatriota Weigl, este para Tarap, Tarap para Weigl, a bola colocada na zona do grande círculo, libertada à esquerda para Vertonghen, invade o meio-campo da equipa do Arsenal, coloca no corredor para Grimaldo, triangula com Pizzi, aí está a equipa do Benfica, tem que fazer isto, tem que circular bola, tem que ter mais posse, a bola atrasada para Nicolás Otamendi, adianta para Lucas Veríssimo, aí vem o ex-Santos, derrotado na final da Libertadores pelo Palmeiras de Abel Ferreira, a bola já em Pizzi, sobre o grande círculo adiantando, atenção à equipa do Benfica, circulando bola, a bola já para a esquerda para Grimaldo, aí está Mikel Arteta, pertíssimo de Grimaldo, obrigando a sua equipa a baixar no terreno e a acompanhar Grimaldo, atenção a Grimaldo, sinal Arteta, a bola no corredor central é para Weigl, dá para Pizzi, este para Weigl, Weigl vai abrir justamente à esquerda, lá vem Arteta novamente assinalando a posição de Grimaldo, Grimaldo dá para Tarapt, Tarapt para Weigl, aí está a equipa do Benfica a manter a posse de bola, com Vertonghen abrindo à esquerda para Grimaldo, Grimaldo atrasando a bola para Vertonghen, aí está a equipa do Benfica a fazer bailar a equipa do Arsenal, lá vem Grimaldo, adiantando para Tarapt, Tarapt para trás para Vertonghen, também já são muitos passos para trás e para o lado, aí está Otamendi, adiantando no terreno, bola para Tarapt, travado em falta por Dani Ceballos, o experiente marroquino de 31 anos, jogou também por 13 equipas inglesas, Adel Tarapt travado por Dani Ceballos, o médio sevilhano, camisola 8 da equipa do Arsenal. A bola já colocada no relvado a circular pela equipa do Benfica. Com Pizzi atrasando para Otamendi. Aí vem o argentino, faz uma rotunda sobre si próprio. Vai esticar na frente, é para Darwin, no meio de David Luiz e também de Gabriel. Já passou Darwin, não vai passar, resolve com muita calma David Luiz e depois Gabriel Magalhães a despachar a bola para onde estava virado. Intercepta Veríssimo. É o momento em que a equipa do Benfica parece crescer, mas agora com falta de Diogo Gonçalves sobre Granit Xhaka. Num duelo aéreo caiu o suíço. Apitou o árbitro Kunate Shakir, livre para a equipa do Arsenal. Mais bola com mais circulação e bem da parte do Benfica, Luís Cristóvão. É um dos caminhos para começar a acalmar também o ímpeto da equipa londrina. Aí foi uma posse de bola sobretudo para isso, para acalmar o ritmo de jogo, para o Benfica tentar enquadrar o seu momento com bola, mas uma posse de bola muito fechada num quadrado só. Basicamente a bola andou a circular do meio campo para a linha lateral esquerda, num movimento em que não conseguiu nunca virar esse corredor de ataque e que foi permitindo ao Arsenal subir ligeiramente as suas linhas até o momento em que Dani Ceballos quase rouba a bola à Adel Tarapt, foi assinalada a falta, mas no momento em que o Benfica conseguiu pelo menos respirar. Foi para isso que serviu. Agora tem que ser capaz de fazer não só este controle com bola, mas sobretudo fazê-lo a toda a largura do campo para aí sim criar problemas ao Arsenal, algo que não está ainda a conseguir fazer. Posse de bola para a equipa do Benfica com Bern Leno. Aliás, para a equipa do Arsenal, para Bern Leno, dentro da grande área do Arsenal. A bola para David Luiz. No atraso outra vez para Bern Leno. Aí vem o ex-guarda-redes da equipa do Bayer Leverkusen. O titularíssimo da baliza dos Gunners. Aí está Leno. No limite frontal da grande área vai esticar a bola no corredor esquerdo. A bola acaba por pingar, mas no corredor central. A intercepta bem Otamendi, mas entrega ao bandido. A bola para Dani Ceballos. A dá para Cédric. Ainda Cédric Soares. Atrasando a bola na direção de Granit Xhaka. Adiantando para Ceballos. Aí está a construção da equipa do Arsenal, muitas vezes a três, com Gabriel Magalhães, com David Luiz e agora com Granit Xhaka, que baixa para junto dos centrais. Aí vem o suíço, colocando para Ceballos, é agora a cabeça de área, muito pressionado por Pizzi, a libertar ainda assim para Bellerin, muito bem, belo desenho do ataque da equipa do Arsenal, com a Saka colocando para Bellerin, a bola já para Aubameyang, recua no terreno para progredir com a bola, adiantou para o corredor direito, Bellerin, a bola para Saka, apanhado em posição irregular, fora de jogo, são já vários os fora de jogo, assinalados à equipa do Arsenal, agora foi o jovem Bukayo Saka, o inglês, também com origens na Nigéria, de 19 anos, o jovem formado na equipa do Arsenal. Aí está a bola a sobrar para a equipa do Benfica. Veríssimo à saída do setor mais recuado da equipa encarnada. Dá para Diogo Gonçalves. Adianta para Waldschmidt, que nó cego agora em Gabriel Magalhães. Caiu no relvado alemão. Mandou seguir o árbitro Kunate Shakir. Não validou a infração. Aí está a bola para Ceballos. Ceballos a adiantar a bola para o corredor esquerdo. É para Cédric Soares. Capta bem o português, o ex-Sporting. Ele que na sua carreira nunca venceu um jogo estando em campo frente ao Benfica. Aí está Gabriel Magalhães. No atraso para Bern Leno. Vem até meio do meio campo defensivo da formação do Arsenal. A equipa do Benfica mais recuada. Aí está a bola para David Luiz, a colocando para Ceballos. Progride bem o espanhol, liberta na direita para Odegaard. É o vagabundo do meio campo para a frente da equipa do Arsenal. Bem Odegaard, o passo a rasgar agora para a velocidade. Saca, ganhou a frente a Vertonghen, linha de cabeceira, ainda saca o atraso. Atenção, Odegaard, a devolução, bola para Bellerin. Prolongamento da grande área da equipa do Benfica. Fica estática a defensiva encarnada, bola para Odegaard. Circula bem a equipa do Arsenal. A bola para Saca, aí vem Bukayo Saca. Aí está o camisola 7 da equipa do Arsenal, agora encarando o Pizzi em modo defensivo. Bola para trás para Odegaard. A equipa do Benfica exerce uma boa pressão, obrigando a equipa do Arsenal a reiniciar a jogada. Darem Ceballos no passo de ruptura. A bola sofre um desvio da parte de Weigl. Sobra para Bellerin. Ainda a bola para Saca, o pontapé, a beleza encaixa. Elton Leite, o mineiro gigante de Boa Vista, encontrou o remate e também o espaço para o mesmo. Bukayo Saca no balcão da área da equipa encarnada. A bola sai à figura. É o primeiro remate enquadrado com as balizas ao minuto 27. Não se pode dizer, Luís, que tenha sido uma ocasião de golo, mas é mais uma ameaça da parte dos Gunners. Sim, uma equipa do Arsenal a conseguir reiniciar o seu lance de ataque, como bem notaste, depois já ter estado com posse na área do Benfica, e depois Bulaia Saca a encontrar espaço para um remate fora da área, a obrigar Elton Leite à sua primeira defesa. Há pouco falavas dos foras de jogo, são já 5 os foras de jogo favoráveis à equipa do Arsenal, pelo menos 2 deles foras de jogo dos chamados APL, portanto é um Benfica que vai tentando aproveitar para colocar o Arsenal em perigo com as situações de fora de jogo, mas é também uma situação que pode ser muito arriscada. Vimos já várias vezes Saca e Bellerin conseguirem aparecer nas costas da defensiva encarnada, ou seja, é um Arsenal à procura de como ultrapassar o conjunto português frente a um Benfica que está com muitas dificuldades para fazer o seu jogo. Sem dúvida, atenção à equipa do Benfica, circulando bola para a equipa encarnada. Pizzi vai adiantar para Waldschmidt, para o Grêmio no terreno, colocando a bola para Grimaldo. Aí está Grimaldo a colocar para Tarapt. Tarapt vai adiantar a bola na direção de Pizzi. No atraso agora para Adel Tarapt. Vai colocar mais atrás. É para Jan Vertonghen. Vem a bola para Tarapt. Aí está a bola no corredor esquerdo. Tarapt vai desinflacionar, mas coloca a bola diretamente para Smith Rowe. Entrega autenticamente o mapa da mina. Lá vem Smith Rowe. Veríssimo não tem andamento. Smith Rowe já entrou na área sobre o corredor lateral esquerdo. A simulação cruzou. Corta Otamendi. Que asneirada de todo o tamanho. Borrou a pintura de Altarato com a tentativa de variar o flanco. Recupera a bola a equipa do Benfica, mas com poucas unidades. A equipa do Benfica lenta na transição. Aí está Pizzi. Agora adiantando bem a bola para o corredor, para Diogo Gonçalves. Acelera bem a equipa do Benfica. Vai em inferioridade numérica para a grande área do Arsenal. Aí vem Diogo. Já ganhou a linha de terceiro. O cruzamento ganha canto para a equipa do Benfica. Em inferioridade numérica no ataque, a equipa encarnada consegue ganhar um pontapé de canto. É o primeiro da partida para a equipa de Jorge Jesus. Grande arrancada, boa transição. Eu dizia que a equipa do Benfica vinha de forma lenta, mas os três que avançaram, Pizzi, Diogo Gonçalves e Darwin Núñez, acabaram por atrapalhar a organização e o momento da transição defensiva da equipa do Arsenal. Aí está o pontapé de canto para ser cobrado. A bola vai ser levantada para o interior da grande área. Com Neto Shakir, ali a separar alguns jogadores que estarão pegados. Vertonghen está lá no meio, sob a força aérea da equipa encarnada. Vamos ao pontapé livre para a equipa do... Aliás, o pontapé de canto, a bola colocada ao primeiro poste com o corte de Smith Rowe. A bola sobra ainda para Waldschmidt. Foi ele que cobrou o canto. Ainda Waldschmidt. Cruzamento em antecipação para a zona do segundo poste e leva-se Weigl. O corte da parte de Bellerin. O lançamento vai ser para a equipa do Benfica. Mikel Arteta cria ao contrário. E o lançamento vai ser mesmo para a equipa do Arsenal. Muda a sua decisão com o Neto Shakir. Primeiro sinalizou o lançamento para a equipa do Benfica. E agora, dando esse arremesso para a equipa... Não, vai ser mesmo para o Benfica. A equipa do Benfica ia recuando, mas o lançamento será mesmo para a equipa encarnada. Com o Grimaldo colocando para Vertonghen. Vertonghen para trás para Otamendi. Capta no grande círculo. Adiantou a bola para Pizzi. Lá vem o capitão da equipa. Pizzi, muito pressionado por Ceballos. Vai colocar a bola para Lucas Veríssimo. Já vamos conferir tempo e marcador aqui no Olímpico de Roma. Circula a bola à equipa do Benfica. Com Veríssimo colocando para Otamendi. E Otamendi dá a jogada para a meia esquerda para Vertonghen. Pede aproximação de unidades Vertonghen. A bola adiantada para Pizzi. Pizzi devolve a gentileza para Vertonghen. E Vertonghen atrasando para Elton Leite. Atingimos os 30 minutos no cronómetro da Antena 1 nesta emissão mundial em direto do Olímpico de Roma. Mantém-se nulo o Benfica. Já esteve perto de sofrer. Benfica 0, Arsenal 0. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. sendo que o Granada faz 2-0 em casa diante do Nápoles. Depois de Herrera também, Kennedy marca para a formação do Sul de Espanha e o Hoffenheim já vence por 2-0 na casa do Molde, enfim, casa emprestada do Molde. A equipa alemã marcou 2 golos por Dabur. Finalmente o Shakhtar Donetsk de Luís Castro está já na frente também diante do Maccabi Tel Aviv. Maccabi 0, Shakhtar 1, golo de Alan Patrick. Recordo que os técnicos portugueses hoje, à exceção de Carlos Carvalhal, sorriram todos. A Roma de Paulo Fonseca venceu, precisamente o Braga de Carvalhal por 2-0. O Olympiacos de Pedro Martins ganhou 4-2 ao PSV. O Tottenham de José Mourinho ganhou 4-1 ao Wolfsberger. Neste momento o Shakhtar de Luís Castro está a vencer 1-0 ao Maccabi Tel Aviv. Falta, claro, o Benfica de Jorge Jesus. E agora com uma belíssima ocasião para a equipa do Benfica, um remate de Darwin Núñez, a defesa da parte de Bernd Leno, que não conseguiu segurar, suster o remate à primeira, acabou por perder o fio à meada, mas recuperou a bola e Luís Cristóvão é o primeiro remate enquadrado do Benfica nesta partida em Roma. É o primeiro remate enquadrado da equipa do Benfica num lance em que Darwin escorrega no momento desse remate, portanto não terá saído com a força desejada pelo jogador uruguaio. Ainda assim, Bernd Leno com algumas dificuldades para agarrar a bola, só à segunda o conseguiu fazer. Meia hora de jogo, o Arsenal claramente por cima, tem mais bola, apesar de não ter criado muitas grandes oportunidades, apenas aquele lance em que Bellerín surge nas costas de Grimaldo e serve ao Aubameyang para que o gabonês não acerte com a baliza de Elton Leite. Aliás, tem sido um jogo marcado exatamente pelos poucos remates que vão sendo feitos até ao momento. O equilíbrio no meio-campo não é, no entanto, a nota, porque claramente o Arsenal está mais forte e está mais capaz de aparecer e explorar espaços que surgem na organização defensiva do Benfica, enquanto a equipa encarnada, quando ataca, parece sempre ter menos gente do que a defensiva do Arsenal. Algo para que o Benfica possa tentar começar a corrigir desde já, e o modo que encontra para o tentar fazer é tendo mais bola, procurando mudar um pouco o ritmo da partida e, dessa maneira, procurar também encontrar caminhos para chegar à área de Bernd Leno, como há pouco Darwin Núñez conseguiu. Aí está a equipa do Benfica aproximando-se da grande área do Arsenal, libertada a bola à direita para Diogo Gonçalves, recebeu de Darwin Núñez, o atraso para Tarapt nas imediações da grande área da equipa do Arsenal, corredor central, libertou para Pizzi, Pizzi para a esquerda para Grimaldo, Grimaldo na devolução da gentileza para Pizzi, Pizzi outra vez para Grimaldo, aí vem o valenciano a virar-se para o sentido de progressão, vai libertar outra vez no corredor, a bola para Pizzi, dá amplitude no ataque da equipa do Benfica, o atraso agora na direção de Weigl, vamos lá Benfica, vamos lá recuperar a inspiração de 1991, quando o Benfica afastou o Arsenal na altura de George Graham, de Taça dos Clubes Campeões Europeus, empatando na luz uma bola, ganhando por 3-1 no velhinho Highbury, na noite perfeita para Isaías que pisou nessa partida. Aí está a equipa do Benfica circulando bola, Vertonghen adiantando para Pizzi, Pizzi vai libertar à esquerda para Grimaldo, já aparece a interposição da parte de Bellerín, bela troca de bola entre Grimaldo e Pizzi, Pizzi será obrigado a atrasar a bola para Vertonghen, capta o belga, no atraso para Elton Light. É isto que a equipa do Benfica tem de fazer, ter mais bola, mas também a progredir com ela controlada. Pontapeia na frente, Elton Light, um passe muito esticado, a bola para fora das quatro linhas, lançamento para a equipa do Arsenal. À esquerda para o arremesso a ser efetuado por Cédric Soares. Já dentro do meio-campo defensivo da equipa do Benfica. 34 minutos. Vamos chegar aos 35 na primeira parte. Apenas 3 remates contabilizados. 2 para o Arsenal. Um quase deu golo da parte de Aubameyang. Outro foi à figura de Elton Leite, assinado por Bukayo Saka. Respondeu depois o Benfica por intermédio de Darwin Núñez. Aí está a equipa do Arsenal com a bola bombeada na frente para o Aubameyang. Outra vez em fora de jogo. Já é certamente o segundo ou terceiro fora de jogo de Aubameyang nesta partida. Não está a acertar definitivamente. O goleador gabonês apanha outra vez para lá da cortina defensiva, pelo menos uma coisa neste sistema de Jorge Jesus, Luís Cristóvão, esta inovação, digamos assim, estes três centrais com a estreia de Lucas Veríssimo, está a funcionar a armadilha do fora de jogo. Sim, está a funcionar no fora de jogo, mas eu diria mesmo que é o único momento em que está a funcionar, porque quer Vertonghen, quer Lucas Veríssimo já foram ultrapassados na velocidade pelos extremos da equipa do Arsenal. E nem sempre, apesar de estar a conseguir colocar os jogadores do Arsenal em fora de jogo, nem sempre o alinhamento defensivo está a resultar para a equipa encarnada, ou seja, está a surgir. Está também com felicidade, então. Exatamente. Portanto, neste momento, parece-me um misto entre alguma distração da equipa do Arsenal e experiência natural de jogadores como Otamendi e Vertonghen na equipa encarnada. O problema surge depois, que é no momento em que a equipa deveria conseguir construir, esta linha de três centrais não está a conseguir transformar os três em superioridade. E isso, diria que será, se calhar, o mais estranho desta opção de Jorge Jesus, que joga com três centrais, mas depois, muitas vezes, no momento da reposição de bola, Elton Leite ver-se obrigado a colocar um passe longo ou quase um alívio para o meio-campo adversário, porque não há confiança no sair a jogar destes três homens. Agora um mau passo na variação do flanco para a equipa do Arsenal. Agradece ainda assim Bellerin. Estava um pouco mais adiantado. A equipa do Benfica vai ter lançamento à esquerda da forma como vai sair para o ataque. Grimaldo pega na bola. Em frente ao banco de suplentes, onde Jorge Jesus se sentou momentaneamente. Está de novo de pé. Tem de percorrer aquela imensa pista de tartã para voltar a dar indicações. O arremesso de Grimaldo é para trás para Vertonghen. O chutão na frente do belga. Recupera Granit Xhaka. Entrega em Bellerin. Adiantou já para Bukayo Saka. Ali altamente acusado por Grimaldo. Assinalada a falta. E com o árbitro Kunate Shakir a prolongar esse apito no terreno de jogo. Para também sinalizar que não pode ser uma entrada tão viril por parte do jogador do Benfica. Aí está a bola para Cédric Soares. Conduz a bola. Oblicua para a zona central. Dá para Granit Xhaka. Recebe num grande círculo. Roda sobre si próprio. Adianta para David Luiz. Vai encostar no corredor direito para Bellerin. Outra vez a bola a entrar no corredor central. É para Dani Ceballos. Ali apertadíssimo por Julian Weigl. A ser obrigado a traçar para David Luiz. Este mais para trás para Bernd Leno. Outra vez a sair fora da grande área o germânico. Adiantando a bola para Granit Xhaka. Baixa no terreno. Adiantou para Gabriel Magalhães. E este mais atrás agora também para Bernd Leno. Aí está a equipa do Arsenal a tentar replicar a estratégia do Benfica, tendo bola para acalmar a subida das linhas encarnadas, que agora pressiona mais alto, estica-se mais no terreno a equipa do Benfica, com Pizzi, com Waldschmidt, também com Darwin, todos no balcão da área do Arsenal. E lá está Darwin a complicar a tarefa da parte de Bernd Leno, que é obrigado a colocar a bola no corredor. Mal agora Lucas Veríssimo, poderia ter feito a proteção no esférico para fora das quatro linhas, perante o ataque à bola de Smith Rowe, mete a bola fora, lançamento já executado para a equipa dos Gunners. Aí vai Smith Rowe, colocando a bola no corredor central para darem Ceballos. Lá vem a equipa do Arsenal, armada de Mikel Arteta. Lá vem Ceballos, adiantando a bola para Granit Xhaka, capta na meia esquerda. Ainda ao suíço, cruzamento, a bola será transviada para o corte de Otamendi. Sobra ainda para a segunda vaga do ataque do Arsenal. Atenção a Ceballos, outra vez o passo a romper, mas agora a defender bem por dentro. Grimaldo anulou a ação do compatriota Héctor Bellerin. Mete a bola fora, lançamento para a equipa do Arsenal à direita. A bola colocada já no prolongamento da área encarnada. Bellerin para efetuar o arremesso. Procura linhas de passe. Odegaard vai aproximar-se do norueguês, a atrapalhar-se, pisando a bola. Bola para Bellerin. Com felicidade tenta circular a equipa do Arsenal. O desarme da parte de Weigl. Lançamento outra vez para a equipa do Arsenal, já executado. De Bellerin para Saka. Saka para Bellerin. Outra vez a bola desmarcada. Lá vem Bellerin. Que perigo esta jogada. O cruzamento de Bellerin e o corte. Ainda a bola viva e o corte providencial a meias. Entre Jan Vertonghen e também Elton Leite. Já aparecia Smith Rowe de ângulo apertado para engatilhar para a baliza encarnada. A conseguir depois emendar o erro. Jan Vertonghen cedendo o segundo pontapé de canto para a equipa do Arsenal no encontro. Escorregou o belga, onde não poderia escorregar e no pior timing possível. Canto para a equipa do Arsenal. Vai ser movimentado à direita pelo pé esquerdo de Martin Odegaard. Já 3 unidades em aquecimento na equipa do Benfica. Servi e Seferovic são 2 delas que foram lançadas por Jorge Jesus para o aquecimento. Atenção à saída do canto, não correu bem para a equipa do Arsenal, mas estará de escorrega. Atenção ao Odegaard, libertou já no corredor a bola para Héctor Bellerin, vai libertar para Ceballos, ainda ao espanhol, vai colocar a bola na zona central, imediações da área. Odegaard, atenção a David Luiz, acaba por participar na jogada, levantar a bandeirola do auxiliar, e agora sim, interrompida a jogada, rapidamente a levantar a bandeirola o auxiliar de Kunate Shakir, mas bem o árbitro principal, seguindo o protocolo, deixando o jogado ir até ao fim. David Luiz apanhado em fora de jogo, a acabar por ter participação na jogada, estando adiantado face a Vertonghen, que era o penúltimo defensor. Voltamos a olhar o cronómetro da Antena 1. 40 minutos, 0-0 entre Benfica e Arsenal. Sendo que nas outras partidas que estão também neste momento em andamento, o Molde reduz, Molde 1, Hoffenheim 2, e na outra partida que também tinha golos, mantém-se o 0-0 entre, ou melhor, o 2-0 entre Granada e Nápoles. O Rangers também já marcou, está a vencer o Antuérpia por 1-0. Todas as restantes partidas neste neste momento 0-0, com destaque ainda também para aquilo que já dissemos em relação ao Shakhtar, Maccabi 0, Shakhtar Donetsk 1, mas claramente as partidas das 8 da noite com menos golos do que as das 5h55, e esse Benfica Arsenal para já, José Pedro Pinto, vai na sequência esses poucos golos, neste caso mesmo nenhum, dos jogos que arrancaram há sensivelmente 40 minutos. Deve estar tudo a reservar-se, João Gomes Dias e ouvintes da Antena 1 para a segunda mão dentro de uma semana. Atenção à equipa do Benfica, bola na área, não passa na direção de Waldschmidt. Na teoria o passe era muito bom da parte de Diogo Gonçalves, conseguiu Cédric Soares aguentar a sua posição, conjurando o perigo. Posse de bola ainda para a equipa do Benfica, recupera Lucas Veríssimo, dá para Weigl, altamente pressionado por Granit Xhaka. Lá vem o suíço, com a bola a ser atrasada por Elton Leite, perante o Helvético. Ponta peia na frente, de qualquer maneira Elton Leite intercepta Gabriel Magalhães, impela a bola para o ataque, vai ganhar Weigl. É feliz no ressalto, adiantou para Tarapt, Tarapt para Waldschmidt, já tirou da equação Darwin Ceballos, entregou para Tarapt, tentativa de isolar Darwin Núñez, grande corte da defensiva do Arsenal. A equipa do Benfica começa a arregaçar as mangas, começa, ainda que com alguns erros cometidos, com muita precipitação, mas começa a conseguir encostar a equipa do Arsenal quando tem bola. Aí está o esférico para os Gunners, bola para Xhaka, adiantou para o corredor esquerdo, bola para Smith Rowe, a variar o centro do jogo, coloca no corredor central, dá para Gabriel Magalhães, e este para David Luiz, aí vem o experientíssimo brasileiro, rodopia sobre si próprio, perante Darwin Núñez, sai a jogar libertando a bola na direção de Darwin Ceballos, agora com a oposição de Julian Weigl, será obrigado a atrasar para Gabriel Magalhães, aí vem o brasileiro, a bola adiantada, já para Granit Xhaka, baixando na meia esquerda, bola para Cédric Soares, adiantou para Smith Rowe, vai no 1 para 1 agora com Lucas Veríssimo, há pouco deu um chocolate no brasileiro, já adiantou a bola para Cédric Soares, vai aparecer Otamendi no corte, vamos ter canto para a equipa do Arsenal, triangularam bem Smith Rowe e também Cédric. Ele que, depois de Smith Rowe, acaba por ficar lesionado, terá sido eventualmente atingido por Lucas Veríssimo. O árbitro Kunait Shakir vai inteirar-se do estado físico do jovem da formação do Arsenal. Ele continua sentado no relvado, vai precisar de assistência médica. Entra a equipa médica do Arsenal. E enquanto não temos a reposição de bola para o canto, o Luís Cristóvão, esta equipa do Arsenal é uma equipa fortíssima nos corredores, tanto à direita como à esquerda, consegue muitas vezes se equilibrar. Sim, e está a conseguir, quer por Saka, quer por Smith Rowe, e depois também com a forte colaboração mais de Bellerin, mas também de Cédric, os dois laterais, está a conseguir muitas vezes colocar em xeque o Benfica. É uma equipa do Arsenal que constantemente, frente a essa linha de 5 encarnada, surge com 4 homens, portanto a provocar aí uma tentativa de uma superioridade numérica nesse ataque à profundidade, que o Benfica vai conseguindo resolver, mas que se sente latente o risco que é jogar contra esta equipa inglesa. Vamos ao canto, o Smith Rowe recebeu assistência, está fora das 4 linhas, momentaneamente o Arsenal reduzido a 10 unidades. Canto para o Odegaard à esquerda, a levantar a pé à esquerda, bola larga na zona do segundo poste e leva-se o cabeceamento da parte de Gabriel Magalhães ao lado da baliza de Elton Leite. Conseguiu ganhar no duelo aéreo com o jogador da equipa do Benfica, acabou por emendar ao lado da baliza de Elton Leite, controlou apenas a saída do esférico, o guarda-redes que vai então para a sua terceira titularidade consecutiva. Jorge Jesus no banco de suplentes, dando instruções à sua equipa. Ponta, pé de baliza para Elton Leite. Já reentrou Smith Rowe. Emil Smith Rowe. Ele que fez uma das assistências para um dos golos de Aubameyang, fez 3 golos na vitória do passado fim de semana frente ao Leeds United, por 4-2. Rechaça a bola à equipa do Benfica, dentro do meio campo defensivo da formação do Arsenal, mas recupera David Luiz, pontapé na frente. A bola interceptada por Lucas Veríssimo, antecipa-se bem ao Aubameyang, despeja de qualquer maneira a bola na frente, vai recuperar David Luiz nas imediações da grande área do Arsenal. A bola já para Bellerin, adiantou para Saka, foi tocado por trás por Vertonghen, toque no pé de apoio do avançado de 19 anos. Bola para livre da equipa do Arsenal, sobe a placa do quarto árbitro. No minuto 45 vamos ter 1 minuto de compensação. Agora com Nate Shakir também, tentando acalmar um pouco Mikel Arteta. O técnico basco de 38 anos vai para o seu 12º encontro na Liga Europa. Aí está a bola atrasada por Bellerin para David Luiz. Apenas mais alguns segundos para terminarmos esta primeira parte a partir de agora. Aí está a bola para Granit Xhaka, adiantando a bola na frente. É para Aubameyang, baixa no corredor esquerdo. É desarmado pelo bom acompanhamento de Otamendi. Despachou a bola para longe. Lançamento para a equipa do Arsenal à saída da sua grande área. Lançamento à esquerda para Cédric Soares. No traço para Granit Xhaka. Aí está o suíço. Perante a pressão de Waldschmidt, vai variar o flanco. O passe é de muito risco. Atenção a Grimaldo, antecipou-se. Que perigo para o Benfica. Ainda Grimaldo. Cruzamento e o corte providencial. Porque Granit Xhaka entregando autenticamente o mapa da mina. Grimaldo estava a ver mais à frente. Cruzou a bola interceptada por David Luiz. E depois a sair pela linha de cabeceira. Vamos ter canto para a equipa do Benfica. Numa das jogadas em que a equipa encarnada poderia ter sido feliz mesmo a acabar a primeira parte. Canto para o Benfica. É o segundo na partida. Canto à esquerda para Pizzi. Subida outra vez da força aérea de Jorge Jesus. A equipa do Arsenal defende com 11 porque não é permitido mais. Já estamos em compensação sobre compensação. Levanta Pizzi. Grande área. O cabeceamento e devolução. E a falta ofensiva. Diz o árbitro Koneite Shakira, um jogador dos encarnados. Vamos ter pontapé livre para a equipa do Arsenal para fechar esta primeira parte. Já nem autoriza o árbitro. Apita Koneite Shakira. Termina a primeira parte no Estádio Olímpico de Roma. Benfica 0. Arsenal também 0. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. 0-0 no Olímpico da Cidade Eterna. Ainda antes de o José Pedro Pinto lançar os comentários do Luís Cristóvão a esta primeira parte, digo-lhe que também já estão no intervalo o Lille 0, Ajax 0, o Maccabi Tel Aviv 0, Shakhtar Donetsk 1 e o Salzburgo 0, Villarreal 1. O Submarino Amarelo marcou na casa do Salzburgo e também já está na frente. Muito perto do intervalo estão três partidas: Antuérpia 1, Rangers 1, Granada 2, Nápoles 0 e Molde 1, Hoffenheim 2. José Pedro Pinto, Luís Cristóvão, vamos lá para a leitura dos primeiros 45 minutos no Olímpico de Roma. Meu caro Luís Cristóvão, não foi nem de perto nem de longe uma primeira parte fácil para a equipa do Benfica. Esteve perto de se colocar a jeito para sofrer um golo jogando em casa nesta eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa. Acabou por melhorar, mas ainda não é suficiente para jogar frente a esta equipa do Arsenal. Sim, não é só por estar a jogar em Roma que esta foi uma primeira parte de enorme desconforto para a equipa encarnada. O sistema adotado por Jorge Jesus neste encontro acabou por expor também a equipa a algumas das forças da equipa do conjunto do Arsenal e que com isso foi tentando ao longo destes primeiros 45 minutos testar a velocidade, sobretudo de Lucas Veríssimo e de Jan Vertonghen, e em alguns momentos conseguir superiorizar-se. Depois também com o aparecimento dos seus laterais no momento ofensivo. Ainda assim, também se pode dizer, também se pode olhar para esta primeira parte de uma outra forma, que é, apesar desse domínio do Arsenal, não houve uma criação de muitos lances de perigo. Há um grande lance de perigo, na superação de Bellerino sobre Grimaldo, com um cruzamento para Aubameyang falhar o alvo na cara de Elton Leite, que pouco poderia fazer se a bola fosse na direção da baliza, e pouco mais. De resto, é um Arsenal que cria muitas situações de desequilíbrio, também por aí os foras de jogo vão sendo assinalados, muitos deles fora de jogo por pouco. É uma equipa que claramente está muito mais instalada no meio campo ofensivo. O Benfica durante muito tempo teve dificuldades para repostar. Só depois do minuto 20 conseguiu ter alguns momentos de posse de bola, inclusive no meio-campo adversário, mas sempre desconfiando até um pouco de si própria. É uma equipa que não consegue explorar toda a largura do terreno nesta primeira parte, o que com certeza terá que fazer se quiser ter outro predomínio no encontro. Ainda assim, o Benfica acaba quase por receber um presente já em tempo de descontos. No mau passe de Xhaka, Grimaldo fica na área com bola, no momento do cruzamento não conseguiu servir nenhum companheiro, ganhou apenas um canto. É um Benfica a ter que fazer bem melhor frente a um Arsenal que chega ao intervalo a sentir que esteve perto do golo, mas a construir também poucas oportunidades. Obrigado, Luís Cristóvão. Está feita a análise à primeira parte deste para já Benfica 0, Arsenal 0. João Gomes Dias, ouvintes da Antena 1, voltaremos daqui a pouco para a segunda parte, aqui ao lindo, majestoso, gigante de betão, que é o Estádio Olímpico de Roma. Até já. Já vamos voltar até à capital italiana, essa fantástica cidade carregada de história, para acompanharmos a segunda parte entre Benfica e Arsenal, para já 0-0 em tempo de intervalo. Desporto, Antena 1. Nem mais, João Gomes Dias e ouvintes da Antena 1. Preparado Rafa para ir ao jogo já no início desta segunda parte. Vai entrar Rafa. Do lado do Benfica, só Elton Leite subiu ainda ao relvado. Jorge Jesus já está no banco de suplentes, tal como a equipa do Arsenal já está toda em campo e não haverá alterações. Vamos aguardar por perceber quem é que vai ser subtraído pelo técnico do Benfica para a entrada de Rafa Silva logo no arranque desta segunda parte. Começam a regressar a conta-gotas os jogadores do Benfica. Voltarão apenas 9 de campo. Vamos lá tentar perceber quem é que não regressa e penso que será Waldschmidt. Parece-me que é mesmo Waldschmidt que não regressa. O último a regressar é Lucas Veríssimo. Sai então Luca Waldschmidt, rapidamente Luís Cristóvão para a entrada de Rafa Silva. Sim, veremos se isso implica também uma troca no sistema utilizado pela equipa encarnada, se vai agora jogar com Pizzi mais adiantado, procurando também explorar de outra forma a possibilidade de ter uma linha de ataque com toda a largura. Rafa é um jogador que pode fazer a posição de Waldschmidt, mas nem pode aparecer pela faixa. Esperemos alguns momentos. O que é certo é que o Benfica precisava de fazer alguma coisa e Jorge Jesus não só acerta no balneário, como também traz já uma novidade para o reinício do encontro. Sem dúvida. Vamos então para o início da segunda parte, já com Rafa Silva em campo, subtraído Waldschmidt, o alemão, que esteve também como uma espécie de paradigma daquilo que foi a primeira parte do Benfica no Olímpico de Roma. Arranca a segunda parte. A bola para Rafa. Saiu a equipa do Benfica, entregando já em Diogo Gonçalves. A bola atrasada para Lucas Veríssimo na equipa do Arsenal. Não houve alterações da parte de Mikel Arteta. Aí está Vertonghen sobre a meia esquerda a tentar impelir a bola para o ataque. David Luiz vai colocar a bola para uma zona de maior pressão para Bellerin. Perante o ataque à bola de Darwin Núñez, a ser obrigado a atrasar a bola novamente para David Luiz. Este para Gabriel Magalhães. Dá na esquerda para Cédric Soares. Já adiantou para Smith Rowe. Consegue ainda a equipa do Benfica recuperar bola. Bem na simulação Veríssimo, atirando o Smith Rowe da equação. A bola para trás para Vertonghen. Atenção que o Arsenal volta com mais pressão, com mais acutilância, de forma mais afirmativa neste arranque de segunda parte. Impela a bola para a frente Gabriel Magalhães de cabeça. Intercepta Cédric Soares. A bola prensada para trás. Ainda se antecipa perante Cédric Soares. Diogo Gonçalves. Bola para fora. Lançamento para a equipa do Arsenal. À esquerda da forma como ataca a formação dos Gunners. O atual décimo classificado da Premier League. Trajeto muito diferente daquilo que está a fazer nas competições europeias. Nesta Liga Europa. Aí está a bola pontapeada na frente por parte do Arsenal. Recupera Lucas Veríssimo e faz o atraso para Elton Leite. Capta o brasileiro. Aí está o Mineiro, o gigante ex-Boa Vista. Vai pontapear na frente Elton Leite, a bola a pingar na zona central do terreno. Vai-se elevar Darwin Núñez, faz a simulação com falta, diz o árbitro. Perante Gabriel Magalhães, a afastar do disputa de bola o brasileiro, o uruguaio, e a bola a sobrar para a equipa do Arsenal. Já circular por parte de Dani Ceballos. O atraso para David Luiz. Aí está o patrão da defensiva da equipa do Arsenal, libertando na esquerda para Cédric Soares. Aí vem o português, aí vem a Cédric Soares, a ser obrigado a atrasar o seu andamento perante a pressão de Pizzi, colocando a bola para Gabriel Magalhães. Adiantou para Smith Rowe, entre linhas, sobre o corredor central. Vai libertar a bola no corredor agora para Aubameyang à esquerda. A triangulação é boa, lá vem Smith Rowe, encarando agora Lucas Veríssimo. Cruzamento em antecipação para o balcão da área. Vai captar Odegaard. Faz a simulação e deixa-se apanhar por Darwin Núñez. Vem mais participativo Darwin Núñez. Vem mais acutilante. Vem mais vertical e vertiginoso. Mas perde a bola agora. Já não se pode elogiar. Atenção à equipa do Arsenal. Balcão da área da equipa do Benfica. Não vai passar Dani Ceballos. Muito bem. Parecia um muro Tarapte. Já adiantou na frente para Rafa Silva. Vamos embora, Rafa. A bola já libertada no corredor. É para Grimaldo. Lá vem a equipa do Benfica, mas com muita cerimónia. Poucos jogadores a aproximarem-se da grande área. Grimaldo a ser obrigado a atrasar. A adiantar também agora a bola, mas no sentido contrário para Vertonghen. Colocando a bola para Weigl. À flor da relva triangula com Tarapte. A devolução para Weigl. Vai colocar a bola na esquerda. É para Grimaldo. Balança na central. Atenção. Tarapte arrasta a marcação. Agora de Dani Ceballos. Bem o marroquino. Já libertou à direita. A bola para o Lentejano. Diogo Gonçalves coloca na grande área para Rafa. A triangula. A é boa, lá vem Pizzi, capta a bola nas imediações da grande área do Arsenal, zona central, recebeu agora da parte de Diogo Gonçalves, já passou Pizzi, atirou, defendeu o Bernd Leno. Jogada mais bem desenhada do encontro até agora, Luís Cristóvão, 3 minutos da segunda parte, Pizzi, Diogo Gonçalves, Rafa intrometido e a bola defendida por Bernd Leno. Sim, um bom remate de Pizzi, depois de um excelente trabalho da equipa encarnada nessa combinação com os três elementos, Pizzi, Rafa e Diogo Gonçalves, numa equipa do Benfica que, com a substituição, vê Rafa na prática ocupar o mesmo espaço que Waldschmidt ocupava até aqui. O jogo parece mais vivo nestes momentos iniciais, creio que as duas equipas, cientes de que podem fazer algo mais no encontro para irem à procura do resultado. E nota também, para logo na primeira posse de bola do Benfica, creio que é Otamendi a colocar uma bola, a tentar de novo uma bola mais na profundidade e, portanto, a não dar a posse que Jesus com certeza está a pedir aos seus jogadores, e Jorge Jesus a sair do banco direito à linha do meio campo a chamar a atenção aos seus defensores. Livre para a equipa do Benfica, está apto a picar muito mal na definição deste pontapé livre. A bola estava colocada a meio do meio campo defensivo da formação do Arsenal. Jorge Jesus esbraceja no banco. Não gostou desta decisão, desta definição do livre da parte de Tarapte. Recupera a bola a equipa londrina com Xhaka. Intrometendo agora David Luiz na manobra ofensiva. Evolui sobre o corredor direito. Vai abrir em Bukayo Saka. Encara Grimaldo. Ainda Saka. Vai preparar-se para bailar à frente de Grimaldo. Ainda Saka. O cruzamento. Grande área. Segundo posto. Pontapé. Grande defesa de Elton Leite. De qualquer maneira, estava levantado a bandeirola do auxiliar Smith Rowe na cara do brasileiro. Fez a parede autenticamente. Elton Leite negou um golo que acabaria por ser invalidado por fora de jogo de Smith Rowe. Estava adiantado perante a cortina defensiva da equipa do Benfica. Na cara de Elton, que ocasião para a equipa do Arsenal. Mesmo invalidada, Luís Cristóvão, a equipa londrina consegue entrar já com uma boa ocasião para marcar. Sim, uma boa ocasião, mas Smith Rowe estava claramente fora de jogo, acampado para lá da linha defensiva encarnada, e por isso é um bom lance para que Elton Leite faça aqui uma boa defesa e confirme também essa confiança que vai recebendo Jorge Jesus, mas nunca poderia dar em gol. Serve de aviso porque, mais uma vez, quando o Arsenal acelera a partir de uma das faixas, o Benfica treme um pouco e, neste caso, poderia ter nascido o lance para finalização, como já vem aí outro. É, como já vinha, porque Bukayo Saka depois acabou por definir mal o último passe e acabou por a equipa do Benfica recuperar, mas concordo em absoluto contigo, sempre que a bola cai nas alas, ou em Bukayo Saka, ou então em Emil Smith-Rowe, a realidade é que o Benfica treme muito, parecem varas verdes. Lá vem a equipa do Arsenal, renasce outra vez nesta segunda parte, a bola para a esquerda, lá vem Cédric Soares, cruzamento para a boca da baliza e o corte da parte de Otamendi. A bola sobra outra vez para Cédric Soares no corredor esquerdo, no atraso para Granit Xhaka. O suíço a reiniciar a jogada, descongestiona, traza para Gabriel Magalhães, de pé esquerdo, movimento, a bola para Smith Rowe, a flor da relva, dá para Cédric Soares, triangulação perfeita, lá vai Smith Rowe a tentar alcançar a linha de cabeceira, vai partir no duelo individual, no corpo a corpo agora com a Lucas Veríssimo, a ser obrigado a atrasar porque se juntou de Diogo Gonçalves a travar a linha de passe, a bola já atrás na equipa do Arsenal com Gabriel Magalhães, aí vem o central canhoto, o paulista Islile, adiantou para o corredor, dá para Cédric Soares, ultrapassa Pizzi, coloca a bola no corredor central para Dani Ceballos, é muito esforçado o passe, vai ganhar Darwin Núñez, mas a bola sobra ainda assim para Gabriel Magalhães, aí vem o brasileiro, colocando na meia esquerda, para Granit Xhaka, aí vem o cérebro da equipa, libertando a bola já no corredor contrário, na direção de Héctor Pellerin, mata bem a bola no peito, baixa para o relvado, adianta para Dani Ceballos, lá vem o espanhol, o sevilhano, a colocar a bola no corredor, agora para Odegaard, libertou ainda mais para a linha lateral, para Bukayo Saka, dá para Pellerin, entre linhas, por dentro, a triangulação, atenção, Bukayo Saka já passou, grande área, atirou, ao lado da baliza de Elton Leite! Que jogada de pé para pé, tricotada com muita categoria por parte do Arsenal, e lá está Luís. A triangulação, o desequilíbrio a partir do corredor, outra vez quase a criar moça na baliza de Elton Leite. Sim, e mais uma vez é a capacidade de Bukayo Saka a fazer a diferença. É de facto um jogador especial, este internacional à inglês de apenas de 19 anos, na combinação com os seus companheiros, a ficar com bola, entrando na área, tirando um defensor da frente, criando espaço para fazer o remate, e faltou apenas acertar no alvo. O Benfica volta a ficar a ver jogar, com o talento dos jovens jogadores do Arsenal a vir ao de cima e a destapar aquilo que é uma linha defensiva que hoje vai aguentando sem sofrer golos, mas já leva aqui muito com o que trabalhar e estudar no pós-jogo. Vamos ter canto para a equipa do Benfica. Ganho de forma hábil por parte de Pizzi. O capitão da equipa a colocar a bola curta na grande área para Rafa. A triangulação dá para Diogo Gonçalves. O cruzamento, a bola bate em Smith Rowe. Pede-se penalti. Vai dar penalti para o Benfica. Kunate Shakira aponta para a marca dos 11 metros. Smith Rowe terá desviado a bola com o braço. Protestaram os jogadores do Benfica. Escutou indicações com Kunate Shakira. Vamos ter castigo máximo para a equipa do Benfica. Na sequência do canto estudado, acabou por trazer frutos o cruzamento de Diogo Gonçalves e o desvio da parte de Smith Rowe com o braço. Não parece haver dúvidas, Luís Cristóvão, João Gomes Dias, vamos lá à vossa opinião. acaba por desviar a bola com o braço, pelo menos é aquilo que me parece. Sim, e o próprio jogador percebe logo o erro que cometeu. Ele aborda o cruzamento de Diogo Gonçalves com o braço levantado, a bola enrola-se junto do peito e batendo no braço, e por isso creio que não restam grandes dúvidas de que é penalti favorável ao Benfica. Diria que é o mesmo único jogador do Arsenal que não protesta este lance. Sem dúvida, os outros todos rodearam com Nete Shakir. Vamos lá ao penalti. O Benfica pode adiantar-se ao minuto 10 desta segunda parte. Vai autorizar o árbitro com Nete Shakir. Pizzi no limite frontal da grande área, no 1 para 1 com Bert Leno. Vamos ver quem leva a melhor. Capricha Pizzi, autoriza o árbitro. Ah, vai partir Pizzi, pé direito na bola, engatilhou para dentro! Para dentro! É Benfica, é Benfica, é Benfica! SLB! Glorioso SLB! Ali, ali, em Roma! Ainda adivinhou o lado do batimento, Bern Leno! Mas engatilhou abaixo, junto ao posto esquerdo da baliza do alemão! Funciona o marcador em Roma! Minuto 10 da segunda parte! Primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa! O Benfica dá a volta por cima e marca por intermédio do capitão Pizzi! O melhor marcador da Liga Europa na presente temporada chega aos 7 golos! Agora, minuto 11 da segunda parte! E o placar assinala com o Firo 20 da Antena 1! Benfica 1! Benfica vai bem, obrigado! Arsenal 0! Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. Como disse o José Pedro Pinto, é o sétimo gol de Pizzi na Liga Europa. Ele tem 12 na temporada, ou seja, mais de metade dos golos feitos por Pizzi esta época são nesta competição. Luís Cristóvão, cai do céu aos trambolhões este golo para a equipa do Benfica, mas conta, e veremos se acabará por empertigar a equipa de Jorge Jesus. É isso mesmo, uma coisa é a exibição que a equipa vai tendo, outra coisa é o resultado, mas o resultado muitas vezes consegue transformar momentos menos bons em confiança e em capacidade para fazer a diferença. É um Benfica que beneficia do erro de Smith Rowe e depois Pizzi não perdoa, faz 1-0. O Arsenal tem sido superior a todos os níveis neste encontro, mas é o Benfica que neste regresso dos balneários se consegue adiantar no marcador. Curiosidade para ver a partir daqui como consegue gerir o Benfica esta superioridade conquistada através da marca do penalti e como vai reagir o Arsenal, que até aqui tem sido mais capaz de chegar na área adversária, mas tem ficado aquém no momento da finalização. Olha o Arsenal, cruzou o Cédric, o empate! Golo do Arsenal, marca Bukayo Saka! Não deu tempo para respirar a equipa de Mikel Arteta. Assistência de Cédric Soares numa bola que parecia perdida no início da jogada. Cruzamento na face lateral esquerda da grande área. Levantou a bandeirola ao auxiliar. O árbitro auxiliar levanta a bandeirola. Passado não sei quantos segundos. E Kounate Shakir invalida o golo. Bem, os jogadores do Arsenal abrem os braços, protestam. Questionam o árbitro Kounate Shakir, que está a escutar o vídeo-árbitro. Já agora é italiano. Massimo Irrati com Michael Fabri no vídeo-árbitro da UEFA. Está a ser analisado o lance. O árbitro auxiliar levantou a bandeirola muito ao retardador. Ainda não tivemos qualquer imagem. E por isso mesmo? É que nos possa dissipar as dúvidas. Portanto, impossível também podermos responder aqui através das imagens televisivas. Estamos a verificar então tudo isso em relação ao lance. Cruzamento de Cédric Soares. Finalização de Bukayo Saka na boca da baliza. Sem hipóteses para Elton Leite. Estava cravado o minuto 57, portanto 12 desta segunda parte, e veremos se teremos golo para a equipa do Arsenal ou se será revertida essa decisão com Nete Shakir, à espera certamente das linhas virtuais. Aí vem a decisão, está confirmado o golo, é legal, Foi apenas um momento de suspense para a equipa do Arsenal, que reage de pronto. Marca o minuto 57, aos 12 desta segunda parte, com a equipa do Benfica a ter outra vez problemas em termos defensivos. Cruzou Cédric Soares, jogada legal, validada pelo vídeo-árbitro. Cruzou Cédric, finalizou Saka, e agora o cronómetro da Antena 1 com 59 minutos e o placar a assinalar. Benfica 1, Arsenal também 1. Desporto. Antena. Saka estava claramente atrás da linha da bola, portanto não há qualquer dúvida na legalidade deste gol. Bem sei que estamos no Olímpico de Roma, mas em termos práticos, este é um gol que o Benfica sofre na condição de visitado e, portanto, terá sempre também esse peso a partir de agora. Nem mais, é mesmo isso. Era a equipa para o Luís Cristóvão, não deu tempo para respirar. A equipa de Mikel Arteta reage de pronto, 2 minutos, mais coisa menos coisa, durou a vantagem do Benfica com o gol de Pizzi. Empata por intermédio de Bukayo Saka, estava a ser o mais perigoso e é um dos grandes talentos do futebol britânico da atualidade. Já para também acrescentar à tua análise, Luís, vamos ter Kieran Tierney, o lateral esquerdo escocês, ele que estava em dúvida, vai ser lançado por Mikel Arteta, veremos para o lugar de quem. Sim, e provavelmente uma troca pensada antes de marcar o golo, até porque Cédric, que está a jogar como lateral esquerdo, acabou por estar no lance desse tento do Arsenal, fazendo a assistência para Saka. Mas é um lance que começa no mau alívio de Otamendi, está a ser pressionado Otamendi e vai aliviar contra o corpo de Weigl, a bola bate na face do jogador alemão, sobrando de novo para os jogadores do Arsenal, e a linha defensiva do Benfica completamente desorganizada nesta surpreendente perda de bola. Cédric muito bem a conseguir levar esta bola até aos pés de Saka para fazer o empate. Tínhamos perguntado como é que iria reagir o Arsenal, foi instantâneo, né? Foi só misturar água e deu o golo do empate, o marcador a restabelecer-se nesta igualdade, e Tierney entrando, a meu ver, será sempre para lateral esquerdo. Veremos como que ideia traz Mikel Arteta para este momento de jogo. Pode ter sido aqui também um momento em que, a ver se em desvantagem, o Arsenal possa sentir-se picado e de alguma maneira queira agora reagir para confirmar a superioridade que foi tendo ao longo do encontro. É, e se no lado do Arsenal vai entrar Kieran Tierney, o internacional escocês, na equipa do Benfica, Jorge Jesus vai lançar mais 2 peças para o ataque. Seferovic e Everton Cebolinha para conferir dentro de instantes. Atenção à equipa do Arsenal, transita outra vez com perigo, em velocidade conduz Odegaard, já libertou para Saka, é um autêntico perigo à solta, perto da grande área do Benfica, cruzou Saka para o corte da parte de Otamendi. Depois a bola rechaçada por Weigl, no atraso agora de Vertonghen, na direção de Elton Leite, e o ponta pé de pé esquerdo do brasileiro. A bola a pingar no meio campo defensivo do Benfica, agarrou David Luiz, um adversário que foi na situação e na circunstância. Darwin Núñez deu a lei da vantagem com Nate Shakir, porque pode ser para o Benfica. Aí vem Weigl a tentar colocar algum gelo no jogo, libertando para uma zona desinflacionada, permitindo a subida no terreno de Veríssimo sobre o corredor direto. Adianta mais para a linha lateral, dá para Diogo Gonçalves, este mais para terrenos interiores, capta o capitão Pizzi, o autor do golo da equipa do Benfica. Fez o 7º golo na Liga Europa, Saka no seu 1º golo na Liga Europa, mas o 6º no conjunto da temporada. Está a ser uma época muito interessante para Bukayo Saka. A bola já no corredor central, lá vem Rafa, já deu um chocolate em Gabriel Magalhães, entrou na área, atirou de Fredel Berlino! Remate de trivela no balcão da área da equipa do Arsenal. Grande intervenção de Berlino e ao minuto 62, Luís Cristóvão, grande jogada, saltou Rafa Silva do banco no início da segunda parte para fazer brilhar Berlino a toda a linha na baliza do Arsenal. É a primeira vez em todo o encontro que o Benfica consegue no corredor central, onde vai concentrando a maior parte dos seus jogadores, Tarab, Pizzi, agora Rafa, tinha sido Val Schmidt e depois Darwin Núñez, e é a primeira vez que o Benfica consegue aí algum tipo de superioridade. Rafa muito bem descer ligeiramente em relação ao posicionamento de Darwin Núñez, que atrai consigo um dos centrais, e Rafa vem receber a bola e depois consegue ultrapassar Gabriel Magalhães. Estava rodeado dos jogadores do Arsenal, mesmo assim consegue um excelente remate para a grande defesa da noite até ao momento, Bernd Lenda a estirar-se e a impedir o 2-1 para o Benfica. A bola ainda a circular dentro das 4 linhas, estão praticamente a ferver. Tierney, também Everton Cebolinha e Aris Seferovic, as opções que vão ser lançadas. Primeiro por Mikel Arteta e depois por Jorge Jesus. Aí está David Luiz, a bola para Odegaard, já libertou na frente para Aubameyang, ganhou a frente Otamendi, o pontapé ao lado da baliza de Elton Leite. Leva as mãos à cabeça Mikel Arteta. Em 2 boas situações, a equipa do Arsenal poderia ter consumado a cambalhota no marcador. Vamos lá às alterações e depois à análise do Luís Cristóvão. Vai embora Cédric Soares, o internacional português, para o lugar da entrada de Kieran Tierney. O habitual lateral esquerdo, Cédric Soares, joga nesta equipa do Arsenal quando Tierney está em inferioridade física, como é o caso dos últimos dias. Na equipa do Benfica vai entrar Everton Cebolinha para a saída de Pizzi, o capitão de equipa, um dos mais irrequietos na equipa encarnada até agora. Sai também Darwin Núñez para a entrada de Seferovic. Luís, é a tua vez. É, do lado da equipa do Arsenal, troca por troca. Tierney já tinha regressado aos treinos há dois dias, como referimos, e por isso à procura também de ganhar aqui ritmo de jogo. Ele que nas últimas partidas tem sido substituído por Cédric, e muito bem, como temos visto, aliás, neste jogo já a conseguir a assistência para o gol. Do lado do Benfica, troca por troca à partida também na equipa encarnada, ainda que Everton, pelas suas capacidades, venha trazer, a meu ver, uma capacidade de alargar em termos de frente de ataque do Benfica. Rafa já descai ligeiramente para o lado direito, Everton ligeiramente para o lado esquerdo, Seferovic vai ser o ponta de lança e depois a linha Tarabt com Weigl, passando o Benfica nesta fase do 3-5-2 para o 3-4-3. Pelo menos é essa a ideia com que fico destes primeiros momentos de Everton em campo. Sem dúvida, com Rafa num corredor, Everton no outro, Seferovic mais na frente. A posse de bola é para a equipa do Arsenal, depois da primeira tentativa de entrar no jogo do escocês, Kieran Tierney. Atenção que é muito explosivo, é veloz, este lateral esquerdo formado nas escolas do Celtic. Ele que nasceu na Ilha de Man, e a Ilha de Man é mais conhecida justamente por isso, por motores, por aceleras autênticos, em muitas provas icónicas do panorama do desporto motorizado. A bola ponta piada na frente por Gabriel Magalhães, justamente para a tentativa do ataque à profundidade, onde estava Kieran Tierney. Bola para fora, lançamento para a equipa do Benfica. Arremesso já efetuado por Diogo Gonçalves, à direita, da forma como sai para o ataque a equipa de Jorge Jesus. No atraso para Veríssimo. Veríssimo a colocar para Elton Leite, e o guarda-redes brasileiro aponta a piar na frente na direção de Rafa Silva. Antecipa-se Kieran Tierney, mas recupera a bola a equipa do Benfica, por intermédio de Weigl. A bola adiantada por Veríssimo para Weigl. Vai no despique individual com Odegaard, leva a melhor o alemão. A bola já no corredor direito do ataque do Benfica. Acelera Diogo Gonçalves, procura uma linha de passe. Adiantou para Seferovic, baixa no corredor. Acompanha também o seu andamento Gabriel Magalhães. O atraso para Weigl. Weigl colocando para Tarabt. Tarabt adiantando para Rafa Silva. E este mais para trás para Weigl. Vai dar a bola para Diogo Gonçalves. A devolução para Weigl. A bola já em Tarabt. No corredor central vai tentar libertar na meia esquerda para Ian Vertonghen. Aí vem o belga, colocando para Grimaldo. Na linha lateral dá para Everton. Muito bem, escapa a marcação do Bukayo Saka. Aí vem o Everton Cebolinha, cruzamento para a grande área e para o quarto de Gabriel Magalhães. E vai completar o Olívio Odegaard com a bola a chegar até Granit Xhaka. Adianta para Emil Smith-Rowe, lá vem o jovem talento inglês, ainda ao 32, a conduzir a bola para uma zona mais descongestionada, atrasando para Dani Ceballos, adianta para Odegaard, a devolução da gentileza para Ceballos, colocando a bola entre linhas para Bukayo Saka, que bem joga a equipa do Arsenal na transição, neste desenho para o ataque, a bola para Odegaard, vai colocar para Aubameyang, antecipa Selton Leite! E de facto, Luís Cristóvão, tal como vínhamos dizendo, e tu, de forma mais particular, a equipa do Arsenal marca e cresce com a confiança desse golo. Sim, cresce perante um Benfica que tenta reagir mas não consegue ter a bola. É o Arsenal quem resgata para si o momento da posse, pressiona de forma cada vez mais intensa e continua a encontrar possibilidades de lançar, seja Aubameyang, seja Saka, nas costas da linha defensiva encarnada. Foi isso que aconteceu uma vez mais. Elton Leite atento a agarrar esta bola, mas o Arsenal continua claramente com nota de superioridade em relação ao Benfica. Mas tem posse de bola agora a equipa encarnada. Sobre o corredor esquerdo, atenção a Tarabt. Libertou com esforço na direção de Grimaldo. Este a colocar para Everton Cebolinha em terrenos interiores. Vai encontrar a linha lateral. Dá outra vez para Grimaldo. Este mais para trás para Weigl. Aí está a equipa do Benfica tendo bola. Vai variar o flanco Weigl. Bola para a direita. Recebe bem Diogo Gonçalves. Vira-se para o sentido de progressão. Encara Smith-Rowe. Vai tentar acelerar Diogo. Dá para Tarabt a tentativa de colocar a bola no corredor para Rafa Silva. Antecipou-se Kieran Tierney. Adiantou já para Smith-Rowe. Perseguido de perto a pôr Tarabt. Uma autêntica carraça sobre o jovem de 20 anos. Aí está Smith-Rowe a receber de Gabriel Magalhães. Com muita tranquilidade. Com muita categoria sai a jogar a equipa do Arsenal, com Smith-Rowe colocando atrás a Ben Leno. O guarda-redes alemão adiantando para Dani Ceballos, vai adiantar-se no terreno, transporta a bola o espanhol, adiantou para Bukayo Saka, outra vez entre linhas, Everton Cebolinha ficou nas govas, recebe outra vez Saka, não vai passar agora por Grimaldo. A bola recuperada por Everton Cebolinha, lança rapidamente a transição para a equipa do Benfica sobre o corredor esquerdo, agora com a posição de Dani Ceballos, corta o sevilhano, mantém a bola dentro das quatro linhas e a posse é para a equipa do Arsenal, com Bellerin colocando a bola jogável para Odegaard, e este dar para David Luiz. Aí vem David Luiz colocando para Gabriel Magalhães vai encostar no corredor, a bola na direção de Kieran Tierney. Aí vem o escocês a devolver a gentileza para Gabriel Magalhães. Também a equipa do Arsenal a querer assentar o seu jogo com posse de bola e acalmar um pouco o ritmo da equipa encarnada. Lá vem Gabriel, adiantando para Granit Xhaka. Na meia esquerda, na simulação, faz Smith Rowe, permitindo a passadeira autêntica para a desmarcação de Kieran Tierney. Lançou na profundidade para Aubameyang, mas muito bem, veríssimo, antecipou-se e atrasou para Elton Leite. Pressionado justamente para Aubameyang, Elton Leite a colocar a bola fora do lado esquerdo da equipa do Benfica, direito do Arsenal, lançamento para Héctor Bellerín. Aí vem o catalão para efetuar o lançamento. Bellerín adiantando. A bola para Odegaard, a devolução para Bellerín, perante Everton de Cebolinha. A devolução outra vez para Bellerín. Vai colocar atrás para Dani Ceballos. Aí vem o espanhol no atraso agora para Gabriel Magalhães. Capta no grande círculo, pisa o esférico com a bota esquerda. Adiantou justamente de pé canhoto. A bola na direção de Dani Ceballos. Vai procurar uma linha de passe. A equipa do Benfica fecha-se bem agora. Agora com essa preocupação pelos alertas, pelos avisos de que a equipa do Arsenal é fortíssima nos corredores laterais. Adiantou Gabriel Magalhães. A bola para Aubameyang. A tentativa de fazer a bola chegar aqui. Kieran Tierney, muito bem, Diogo Gonçalves a fechar a linha de passe e recuperar o esférico para a equipa do Benfica. Com Otamendi no centro da defensiva encarnada, adiantando para Weigl. Aí vem o alemão, ex-Borussia Dortmund, vai adiantar a bola para Everton Cebolinha. Está de costas para o sentido de progressão, vira-se agora justamente para o sentido do ataque do Benfica. Libertando à esquerda para Grimaldo. Grimaldo vai devolver outra vez para Cebolinha. E Cebolinha devolvendo a gentileza para Grimaldo. Grimaldo vai colocar atrás para Weigl. Aí está o alemão, adiantando à flor da relva. Capta Tarapta em cima da linha divisória, corredor central. Vai libertar para uma zona onde vai captar à vontade Lucas Veríssimo. Aí vem o ex-Santos encostando a bola no corredor junto à linha lateral. Dá para Diogo Gonçalves e este mais para trás para Lucas Veríssimo. E Veríssimo dando jogável para Otamendi. Aí está agora a saltar rapidamente na pressão Odegaard perante Vertonghen. Mas vem Vertonghen a colocar para Everton Cebolinha. A bola embate em Bellerín. Ainda o brasileiro. Rodopia. Bem o ex-Grêmio. Lá vai Cebolinha libertando a bola no corredor para Grimaldo. Agora com a pressão de Bukayo Saka. Lá está a equipa do Benfica a ser obrigada a traçar a bola na direção de Weigl. Este para Tarate. Tarate para Weigl. O atraso para Otamendi, mas este é o momento em que a equipa do Benfica está com completamente instalada no meio-campo defensivo da formação do Arsenal. Bola à direita. Diogo Gonçalves vai obliquar para a zona central. O passe a rasgar na direção de Rafa Silva. Antecipou-se bem Granit Xhaka. Vai sair a equipa do Arsenal quando atingimos o minuto 70 no cronómetro global da Antena 1 nesta emissão mundial. E o placar assinala no Olímpico de Roma. Benfica 1, marcou Pizzi. Arsenal também 1, marcou Bukayo Saka. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena. Marca também a equipa do Lille. Os franceses estão agora na frente por 1-0 diante do Ajax e o Villarreal amplia vantagem na casa do Salzburgo. 2-0 para o conjunto espanhol, ao passo que o Rangers de Steven Gerrard empatam agora também no terreno do Antuérpia 2-2. São estes resultados que mereceram atualização nos últimos minutos. Voltamos a Roma. Bom corte da defensiva do Benfica depois de um cruzamento de Smith Rowe, a insistência de Tierney, que vai ganhar ponta pé de canto. Mais um para a equipa do Arsenal. Mikel Arteta prepara-se daqui a pouco para eventualmente voltar a mexer, conferencia com os seus adjuntos. Jorge Jesus também à conversa com o seu braço direito, João de Deus, no banco de suplentes da equipa encarnada. Canto à esquerda para a equipa do Arsenal, para ser levantado pelo pé esquerdo, talentoso do norueguês Odegaard, ele que preferiu ser emprestado ao Arsenal para ter mais jogo em ano europeu. A bola cruzada para o interior da grande área, cortou bem Seferovic em apoio defensivo. A bola vai sobrar para fora da grande área, mas recupera bem Tierney perante Rafa Silva. A bola já lançada para Odegaard. Smith Rowe, linha de cabeceira, cruzou, grande área, o corte de Lucas Veríssimo. A bola sobra ainda para Bellerín, balcão de área, o pontapé e o corte de Cebolinha. Estava no sítio certo, a hora certa, interpôs-se perante o remate. Insiste a equipa do Arsenal, atenção ao Aubameyang, face lateral da área, o cruzamento picado para o corte de Veríssimo. Pressionado a equipa do Benfica nesta situação. Alivia de qualquer maneira Grimaldo. A bola vai ser conduzida por Dani Ceballos para lançamento da equipa do Arsenal e este é mais um momento em que a equipa londrina, Luís Cristóvão, volta a ter claramente sinal mais na partida. É, e nesta fase algo irrespirável para a equipa encarnada porque vê o Arsenal aparecer por todos os lados, flanco esquerdo, flanco direito, pelo meio, um Arsenal com muita gente na frente a empurrar completamente o Benfica para se defender quase todo no último terço. É uma pressão enorme da equipa inglesa frente ao conjunto encarnado. Lá vem Gabriel Magalhães, encarrila pelo corredor esquerdo, encosta em Kieran Tierney, perante a oposição de Rafa Silva, não troca as voltas ao Ribatejano. Muito bem o 27 do Benfica. Lá vem Rafa Silva, conduzindo o esférico agora a ser autenticamente atingido por parte de Gabriel Magalhães para a jogada naquela situação. Era uma transição para a equipa do Benfica, vinha com poucas unidades e por isso mesmo não teve esse cariz promissor que levasse um cartão amarelo para Gabriel Magalhães. A bola para a defensiva do Benfica, com Vertonghen a adiantar para Tarapte. Aí está muito bem Tarapte a trocar completamente as voltas ao Odegaard. Parece um autêntico comboio. Lá vem Tarap, ativado aí no meio campo da equipa do Arsenal, a libertar bem a bola. Atenção a Cebolinha, grande área, atirou para o lado da baliza! Que ocasião monumental para a equipa do Benfica! Cebolinha flétil para dentro, tirou David Luiz da equação, mas engatilhou ao lado da baliza de Bernardo. É a resposta imediata da equipa do Benfica numa rápida transição, outra vez em inferioridade numérica, recuou a equipa do Arsenal. Everton Cebolinha fez-se com fé e fez-se rogado, atirou, mas ao lado. Que ocasião, Luís! É o Benfica a conseguir pela primeira vez aproveitar a presença de homem na faixa, Everton a surgir bem lançado por Adel Tarabt e depois com David Luiz pela frente, a fletir ligeiramente para o corredor central e a procurar um remate junto ao poste mais longínquo. A bola sai do lado de fora, mas é uma grande oportunidade para a equipa encarnada a mostrar também que com três homens mais largos na frente consegue surpreender a equipa do Arsenal. Daqui a instantes, vem aí Gabriel, parece-me ser ele. Ora aí está. O Carioca, o camisola 8 para a equipa do Benfica. Atenção à equipa do Arsenal. Aubameyang na cara de Elton Leite. A simulação, o corte. Vai conseguir recuperar a bola Elton Leite. Aubameyang não quis disparar com o seu pé não dominante. O pé esquerdo tentou fazer a simulação. Lucas Veríssimo atrapalhou. Elton Leite conseguiu resolver a situação. Muito espaço concedido ao Aubameyang nesta situação de perigo para a baliza dos encarnados. Lucas Veríssimo, entretanto, fica lesionado naquela situação. Naquele encontro imediato do terceiro grau com Pierre-Emerick Aubameyang. Vamos para já a alteração na equipa do Benfica. Sai Tarabt, entra Gabriel. Luís Cristóvão. Saída de Tarabt para entrar Gabriel à procura da capacidade de passe do jogador brasileiro para de alguma maneira explorar depois a velocidade de homens como Rafa e Everton na frente de ataque. Da mesma forma que Tarabt conseguiu servir Everton, agora esperar-se-á que seja Gabriel a poder fazer esse papel, sendo que defensivamente tentará trazer Mais. Vamos ter de aguardar, porque pela lesão de Veríssimo, Jorge Jesus e o próprio Luizão, delegado ao jogo da equipa do Benfica, o dirigente encarnado, estão a pedir para atrasar a substituição. Tarabt já vinha para a linha lateral para ser rendido por Gabriel. Essa alteração para já vai ser congelada para que se perceba o estado como clínico está de Lucas Veríssimo, exatamente. Sim, Lucas Veríssimo que no primeiro momento dizia estar bem, mas depois terá ali sentido alguma dificuldade e está agora a ser assistido. O jogo acaba por retomar. Diz Luís. Sim, aproveitava também para falar deste último lance da equipa do Arsenal. Aubameyang, uma vez mais, nas costas da defensiva, e aqui a obrigar desta feita Lucas Veríssimo a um sprint que o deixou em mau estado, quando estamos já no minuto 75, e de facto é um momento em que a equipa encarnada tem que perceber aquilo que quer do jogo, se arriscar para ir à procura da vitória ou se tentar conter também aquilo que o Arsenal vai fazendo. Ora bem, entretanto, ainda não vai entrar Gabriel, vai entrar dentro de instantes. Faz duas alterações, mais duas, o técnico Mikel Arteta. Subtrai Smith Rowe e Aubameyang. Faz entrar o francês Nicolas Pepe e também Gabriel Martinelli. Vamos lá à tua análise, Luís. O que é que pretende Mikel Arteta? O que vai ter Mikel Arteta a partir deste momento? Essas são duas peças fresquíssimas para continuar a atacar a área encarnada. Aubameyang esteve hoje algo perdulário, foi várias vezes apanhado no fora de jogo. Algo a favor, não é? Não conseguiu aproveitar grandes oportunidades criadas pela equipa do Arsenal. Vai ter no seu lugar o jovem brasileiro Martinelli, Nicolas Pepe, o marfinense também a entrar. Smith Rowe foi uma das figuras em destaque na equipa do Arsenal, porque encontrou sempre muito espaço também para tentar superioridades frente à linha defensiva encarnada. Manterá a capacidade para o fazer a equipa do Arsenal com dois jogadores frescos, no momento em que Lucas Veríssimo já deu sinais de desgaste. Vertonghen teve sempre algumas dificuldades para acompanhar a velocidade dos seus adversários. Vai ser um momento em que as duas equipas tentam o tal golo que faça a diferença na direção da segunda mão. Entretanto, já entrou Gabriel para o lugar de Tarapt e a equipa do Benfica teve uma transição rápida, vertiginosa, conduzida por Rafa. A bola passou por Seferovic, depois o último passe não saiu bem e a posse de bola outra vez para a equipa do Arsenal. Estamos já dentro dos últimos 15 minutos. Ouvinte da Antena, 1 minuto 78, 12 para os 90, fora a compensação. 1-1 entre Benfica e Arsenal. A bola já para David Luiz, vai captar o esférico no eixo da defensiva do Arsenal, colocando para Gabriel Magalhães. Este adiantando a bola para Granit Xhaka. Aí vem o suíço. Vai com a bola conduzida no pé esquerdo. Movimenta justamente de pé canhoto para David Luiz. A equipa do Benfica sobe linhas. Com Everton de Cebolinha, Seferovic e Rafa Silva atrapalhando a construção a partir de trás da equipa londrina. Aí está Granit Xhaka. Baixando para junto dos centrais. O atraso na direção da baliza, onde Bernd Leno não estava. Estava mesmo assim atento. O germânico, o internacional alemão, conseguiu evitar que a bola seguisse ainda mais na direção para a baliza, mas foi um passe também inofensivo para essa zona. Aí está a bola para Xhaka, adiantando já na direção de Nicolás Pepe. E vem o Franco Marfinense, ex-Lille. Aí está lateralizando para Kieran Tierney, alcança a linha de cabeceira, uma simulação, tirou um adversário do caminho, colocou para Pepe, a simulação do pé, perdeu terreno, faltou-lhe muito terreno para aquela simulação primorosa do jovem avançado da equipa do Arsenal, subtraindo autenticamente veríssimo da jogada, a bola escapa-se pela linha de cabeceira, ponta, pé de baliza para Elton Leite. O tiro de meta para a equipa do Benfica, nesta altura em desvantagem na eliminatória. A eliminatória é em campo neutro, mas o Benfica hoje joga em casa, dentro de uma semana, em Atenas, no Georgios Kairaiskakis, onde estará o Nuno Matos para acompanhar a segunda mão. Será o Arsenal a ter esse estatuto de visitado e com o golo para já que cifra o empate, um golo aqui no Olímpico de Roma, está em vantagem a equipa do Arsenal na caminhada para os oitavos de final. Falta da equipa do Benfica, uma falta sobre Gabriel Magalhães. Fica algo condicionado o brasileiro, mas já se levanta do terreno. O pontapé livre para ser movimentado por Granit Xhaka. Bola colocada em cima da linha divisória. Lado esquerdo da forma como ataca a equipa de Mikel Arteta. A bola adiantada é para Kieran Tierney. Aí vem o escocês adiantando para Nicolás Pepe, encostado na linha lateral. A colocar a bola para uma zona mais descongestionada. Capta Xhaka à vontade. Adiantou para Ceballos. Junto ao grande círculo. A derivar agora para o corredor direito. Abrindo na direção de Bellerin. Aí vem o catalão colocando para Saka. No atraso para Dani Ceballos. Vai conseguir recuperar a sua posição e a posse de bola. Perante o ataque à bola que já surgia da parte de Gabriel. E daqui a pouco vamos ter Gilberto em campo. Atingimos 1 minuto 80. Isso quer dizer que faltam 10 minutos para os 90. O cronómetro da Antena 1 não para. A única rádio que está a relatar em direto de Roma. Este, para já, Benfica 1, Arsenal também 1. Desporto, Antena 1. O Molde consegue uma grande recuperação. Esteve a perder por 3-1 diante do Hoffenheim. O Molde está a jogar em casa, entre aspas, porque o jogo é no La Cerâmica, a casa do Villarreal. E 3-3 é para já o resultado. Quanto ao Villarreal, que obviamente não está a jogar no seu estádio, está a defrontar o Salzburgo e está a vencer por 2-0. O Antuérpia volta a saltar para a frente. 3-2 diante do Rangers. Está a dar-se este caso curioso, que é várias equipas que estão a jogar e estão a ver outras a jogar no seu estádio, como é exemplo, por exemplo, passa a repetição, a Roma, que jogou em Portugal e está a ver Benfica e Arsenal a jogarem no Olímpico. E por isso mesmo, João Gomes Dias, com tudo aquilo que nos acabas de descrever e de adiantar nesta emissão mundial da Antena 1, esta Europa está autenticamente de voltas trocadas com tudo isto. Para a semana também teremos um pouco disso. Logo com este Arsenal Benfica a ser disputado em Atenas. Hoje estamos a 2.500 km de Lisboa, onde deveria ter sido o jogo, mas por essas restrições dos voos devido à Covid-19, a partida teve de ser deslocada. De resto, toda a eliminatória teve de ser deslocada, quer da Luz, quer do Emirates, na capital inglesa, na cidade de Londres. A equipa do Benfica tem bola agora, à esquerda por Vertonghen. Dentro de instantes temos Gilberto. Vai também realizando um pequeno período adicional de ativação junto à linha lateral. A bola para Otamendi, ele que agora é o capitão de equipa, depois da saída de Pizzi. A bola para Veríssimo, mete-se em apuros Veríssimo. A bola embate em Nicolás Pepe, consegue evitar que a bola saia. Diogo Gonçalves mantendo a bola jogável para a equipa encarnada. Veríssimo adiantando para Weigl. Veríssimo não parece claramente em boas condições. Veremos até eventualmente se a entrada de Gilberto não levará Jorge Jesus a tirar Lucas Veríssimo e assim mudar também o sistema para os últimos minutos. Já vamos ao Luís Cristóvão. A bola colocada na profundidade para a linha de cabeceira, mas Grimaldo não consegue o melhor cruzamento. A bola ultrapassa a linha de cabeceira e por isso mesmo ponta, pé de baliza para a equipa do Arsenal. E continuamos neste período de ato para se perceber se Gilberto vai entrar. Veríssimo deita-se no relvado. Jorge Jesus está a olhar, está a perceber as indicações. Gilberto pode já não entrar. Veremos, mas a realidade é que Lucas Veríssimo já não aguenta mais e acabou o jogo para ele, Luís Castelão. Sim, era visível neste último momento em que ele tocou na bola que não estava em condições. Já não estaria em condições há uns momentos e agora... Olha, Luís, e só para completar isso, muda o sentido da alteração Jorge Jesus. Já não vai entrar Gilberto, vai entrar Chiquinho para o lugar de Lucas Veríssimo. Ora bem, aí é uma surpresa na forma como muda radicalmente de ideias Jorge Jesus. Veremos se será Gabriel ou Weigl a descer para a linha de três centrais e Chiquinho a ficar no meio, ou se tentará mudar o sistema, não é? Algo mais arriscado nesta fase do encontro. Eu diria que parece-me que fará mais sentido que a Weigl deixa para a central também, mas veremos o que é que passa mente de Jorge Jesus. Ainda não vai ser desta, porque com aquela situação de Veríssimo, o árbitro Cuneto Shakir decidiu prosseguir o jogo, enquanto Chiquinho tirava também o seu fato de treino. Bola para a equipa do Arsenal, sai a partir de trás com Dani Ceballos, entregando já para Nicolás Pepe, entrega no corredor, sobe Granit Xhaka, adianta para Tierney, leva ali com uma pequena pancada de Rafa Silva, não se desequilibra, avança ainda aos escocês, deixa a bola jogável para Nicolás Pepe, a bola para o corredor central, indições da área do Benfica, Granit Xhaka, esqueceram-se todos de Kieran Tierney, parece-me posição legal, aí está Tierney! No cruzamento, a bola sai pela linha de cabeceira, mas o árbitro auxiliar levanta agora a bandeirola, assinalando fora de jogo a Kieran Tierney. Sai então Lucas Veríssimo, entra Chiquinho e vamos ter de esperar, claro, Luís, para perceber se mantém o sistema de três centrais, se voltamos a uma linha de quatro para a equipa do Benfica, com Diogo Gonçalves a baixar definitivamente, Grimaldo também, com Vertonghen e Otamendi no eixo do terreno e, sobretudo, que posição poderá ocupar Chiquinho se houver essa alteração de sistema. Pois, esperando um pouco, poderemos confirmar tudo isso. Eu consideraria algo estranho que o Benfica abandonasse agora a linha de três centrais, tendo em conta como o jogo está. Por isso, Weigl a descer para a central, exatamente do lado direito, onde estava Lucas Veríssimo, Chiquinho a conjugar-se com Gabriel na dupla de médios no corredor central. Faltam 5 minutos para os 90. Estas paragens arrefeceram bastante a forma como o Arsenal estava a partir para cima da equipa encarnada. Também retiraram aqui ao Benfica alguma possibilidade de encarrilhar para a procura do segundo golo. Veremos se as equipas conseguem ainda despertar para tentar fazer algo nesta partida. Agora Elton Leite, claramente a claudicar, mas conseguiu resolver a situação, colocando a bola para fora das quatro linhas. Lançamento já executado para a equipa do Arsenal à esquerda, com a bola a regressar até ao setor mais recuado da equipa londrina. Com Gabriel Magalhães entregando para David Luiz. Abre à direita, dá para Héctor Bellerin, com a pressão de Grimaldo, a colocar a bola para Odegaard. Agora melhor a pressão da equipa do Benfica. Está a dificultar muito as transições para a equipa do Arsenal. Acertou a equipa encarnada. Bola para Gabriel Magalhães. Liberta na esquerda para Kieran Tierney. Agora liberdade. Atenção, encara Diogo Gonçalves, Tierney a ser obrigado a recuar, a dar meia volta no sentido de progressão da equipa. Colocando para Gabriel Magalhães, este para Granit Xhaka. Vai adiantar a bola, variando para o corredor por via aérea, para a direita para Héctor Bellerin, bem na recepção orientada. Deu para Dani Ceballos, entre linhas colocou para Saka. Este para trás para Odegaard, mas Saka a ser apanhado para lá da cortina defensiva da equipa do Benfica. Apanhado em fora de jogo, posição irregular. Já não conta este ataque para a equipa do Arsenal. Pontapé livre para a equipa do Benfica. Uma equipa que nunca perdeu na condição de visitado em casa no Estádio da Luz. É certo que nunca jogou na Liga Europa em terreno neutro. Sempre que jogou em casa, jogou efetivamente no Estádio da Luz. Para já está a empatar esta equipa do Benfica com esse recorde de jogos na Liga Europa. Nunca uma equipa fez tantos jogos como o Benfica nesta competição. 41 contando já com o de hoje. Aí está a bola para Everton Solinha. Precisa de apoio, precisa de linhas de passe. Grande abertura, mas com muita força no papel. Era bem desenhada, mas sai com muita força. Assinala justamente isso. O técnico do Benfica, Jorge Jesus, vociferando na direção de Everton Cebolinha. A bola recuperada pela equipa do Arsenal, à saída do seu setor mais recuado. Gabriel Magalhães dá para David Luiz. Adiantou para Bellerin. A bola para Odegaard. Ser antecipado autenticamente por um adversário foi, naquela circunstância, Otamendi. Mete a bola fora. Ainda toca no jogador da equipa do Arsenal. Lançamento para a equipa do Benfica. A meio do meio-campo defensivo da formação arsenalista. Aí está o esférico para Gabriel, recebeu de Grimaldo. O atraso da parte de Vertonghen, reiniciando totalmente a jogada, colocando atrás para Elton Leite. Entrega curto para Otamendi. Aí está Otamendi variando no corredor. Bola para Diogo Gonçalves, capta, adiantou. Bola para Rafa Silva, a ser puxado por Granit Xhaka, dá pela marosca. O árbitro Kunate Shakir, e por isso mesmo ponta, pé livre para a equipa do Benfica, já executado. Conduz Gabriel, aí vem o Carioca, ultrapassa a linha divisória, invadindo o meio campo da equipa do Arsenal, mas agora com interposição da parte de Gabriel Martinelli, a ser obrigado a colocar à direita para Diogo Gonçalves. Este mais para trás para Weigl. Agora claramente envolvido, embebido na linha de três defensores da equipa encarnada. Com Chiquinho. Agora a libertar na esquerda para Grimaldo. A devolução para Chiquinho. Aí está Chiquinho colocando para Gabriel. Gabriel para Chiquinho e Chiquinho atrasando para Otamendi. Aí vem o argentino. A bola já adiantada para Julian Weigl. Sobre o meio direito. Encosta no corredor. A bola na direção de Diogo Gonçalves. Vai picar para as costas da defensiva do Arsenal. Não consegue o melhor domínio. Rafa Silva conjurou o perigo. A desarmou autenticamente de forma legal Gabriel Magalhães, e a bola sobra para Bernd Leno, colocando já para Gabriel Magalhães. Estamos a aproximar-nos do minuto 90, menos de minuto e meio para alcançarmos o minuto para entrarmos na compensação. Aí está o pontapé na frente da parte de Gabriel Magalhães. A bola prensada por Weigl. Recupera Gabriel. Ainda o brasileiro vai picar a bola para uma zona onde vai aparecer Grimaldo a matar a bola no peito. Pareceu-me ter sido travado em falta. O árbitro manda seguir. Recupera a bola a equipa do Arsenal. Com Pepe a colocar para Tierney. Pede a aproximação de Pepe. Pepe vai embora. A bola já adiantada. É para Martinelli. Perdeu o GPS. Perdeu a bússola. Lançamento para a equipa do Benfica. Protestou muito Mikel Arteta com o seu jogador. Ele que vai agora esgotar as alterações. Vamos ter Elneny para o lugar de Ceballos. É a primeira das duas últimas alterações. E vai também entrar Willian, o brasileiro ex-Chelsea, para o lugar de Martin Odegaard. Luís Cristóvão. Que luxo é poder ter-se Elneny, sem dúvida, e também o William no banco para os fazer entrar em cima do minuto 90. Dois grandes jogadores neste plantel da equipa do Arsenal, ambos a passarem, se calhar, momentos de menor expressão também no tempo em que são utilizados, substituídos, curiosamente, por dois homens que estão emprestados pelo Real Madrid, Dani Ceballos e também o Martin Odegaard, mas uma equipa do Arsenal que tenta, nesta ponta final, refrescar um pouco. Não creio que venha a fazer grande diferença daquilo Sim. que a equipa estava a conseguir no momento. De facto, o momento da lesão de Lucas Veríssimo criou aqui assim uma quebra no ritmo do encontro, e parece realmente difícil que se recupere até ao apito final da equipa de arbitragem, até porque os dois conjuntos com 1-1 estarão a pensar no mal menor. É um resultado positivo para o Arsenal, não tanto para a equipa do Benfica, mas sofrer um gol, fosse para que lado fosse, acabaria sempre por ser pior. Sem dúvida, estamos já na compensação. 4 minutos acrescentou o árbitro Kunate Shakir. Estamos a cumprir praticamente o primeiro desses 4 minutos. Ainda a equipa do Arsenal a ter bola, instalando-se no meio campo defensivo da equipa do Benfica. Conduz Granit Xhaka, dá para Elneny. Capta o internacional egípcio, adiantando a bola para Bellerin. A bola já colocada no corredor para Bukayo Saka. Coloca para Elneny. Bem Elneny, adiantando para Granit Xhaka. O suíço a rodopiar, a ser apanhado por Gabriel. A equipa do Benfica não vai conseguir sair, porque Granit Xhaka tira autenticamente o pão da boca, desarmando Aris Seferovic. A bola para David Luiz. Dá jogável para Gabriel Magalhães. Encosta no corredor. Dá para Kieran Tierney. Aí está Mikel Arteta. Quer a equipa a canalizar jogo justamente para os flancos. A bola para Nicolás Pepe. Canaliza o jogo, mas afunilando, colocando a bola para a zona central. Vai recuperar a equipa do Benfica. Atenção a Cebolinha. Vai tentar passar por Bellerin. Mão na bola do catalão. Kunate Shakir assinala a infração. A equipa do Benfica vai ter livre já dentro do meio-campo defensivo da equipa do Arsenal. Livre lateral, já muito ainda distante da baliza, e por isso mesmo a ser cobrado de forma curta, com a equipa do Benfica a colocar a bola atrás no setor mais recuado, no trio de defensores em que agora se envolve Weigl. Aí está o alemão a colocar a bola à direita para Diogo Gonçalves. Vamos lá, Benfica, isto ainda dá para ganhar, ainda dá para ficar com vantagem nesta eliminatória que terá sequência na próxima semana, dentro de justamente uma semana, para acompanhar na Antena 1 o relato desse Arsenal Benfica, no Pireu, nos arredores de Atenas, no Giorgios Karaiskakis. Lá estará será o Nuno Matos para acompanhar tudo para a Rádio Pública Portuguesa. Aí está a equipa do Benfica. A bola adiantada por Chiquinho, para o corredor, para Grimaldo. Ainda Grimaldo trazendo a bola para Chiquinho. Pega na bola, é bom de bola Chiquinho. Adiantou o rasteiro para Seferovic. Tinha uma linha de passe para Everton Cebolinha. Desistiu dessa ideia. No atraso agora para Gabriel. Vai variar do corredor central para o lado esquerdo. Aliás, para o lado direito. Era para Diogo Gonçalves. Tentou colocar para Rafa Silva. Escorregou no relvado do Olímpico de Roma. Ainda Rafa Silva consegue a interseção. Mas lá vem a equipa do Arsenal. Atenção ao William. Bola para Tierney. Atenção aos escoceses. Libertou Nicolás Pepe. Acompanha Weigl. Cruzou Pepe. Estava fora da jogada completamente Elton Leite. A bola ultrapassa toda a grande área. Sobra para a direita. Para Bukayo Saka. Dá para Bellerin. Ainda o catalão. Adiantou a bola para Bukayo Saka. Vai puxar a bola para o pé esquerdo. O cruzamento em antecipação. Povoadíssima a grande área de unidades de Encarnado. De unidades do Benfica. Com o corte da parte de Vertonghen. A bola sobrar para o meio campo defensivo do Arsenal. Capta David Luiz. Adianta para Gabriel Magalhães. Já estamos pertíssimo do término do encontro. Falta um minuto, menos do que isso, para acabar a partida no Olímpico de Roma. A bola esticada rapidamente no corredor, na profundidade, para Bukayo Saka, ultrapassa a linha de cabeceira. Ponta, pé de baliza para a equipa do Benfica. Aproxima-se o jogo do final. E, ao que tudo indica, teremos empate nesta primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Marcou Pizzi aos 55 de penalti. Empatou dois minutos envolvidos, Bukayo Saka. Com assistência do português Cédric Soares. Ele que já não está em campo. Foi substituído por Kieran Tierney. Ponta, pé de baliza para Elton. Toma o seu tempo. As equipas claramente já não quererem arriscar em demasia perante este resultado. Ponta, pé na frente, Elton Leite. A bola a pingar no lado direito do ataque do Benfica. Recupera Gabriel. Ainda o brasileiro. Vai dar a bola jogável para Diogo Gonçalves. Entre linhas para Seferovic. Vai adiantar para Rafa Silva. Lado direito, prolongamento da grande área. Atrapalhou-se com a bola. Ainda Rafa. Cruzou fácil para a recolha de Bernd Leno. Até foi para lá da linha de cabeceira. Mas já terminou o encontro. Apita o árbitro com o Neide Shakir. Termina a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Benfica 1, Arsenal tamanho 1. Desporto, Antena 1. Ainda antes da leitura do Luís Cristóvão, outras partidas que também terminaram há instantes. O Lille acabou por perder, estava a vencer por 1-0. Mas nos instantes finais o Ajax marcou dois golos. Lille 1, Ajax 2. Vitória também do Shakhtar Donetsk de Luís Castro, que foi até lá vir vencer o Maccabi por 2-0. Todas as restantes partidas estão ainda em andamento. É o fim de festa no Olímpico de Roma. Alguns jogadores do Benfica caídos no relvado, muito esgotados. Troca de cumprimentos entre os atletas que se vão voltar a defrontar na próxima semana. Alguns velhos conhecidos. Cumprimento de Weigl perante Bernd Leno. Já foram companheiros de seleção. Muita troca de cumprimentos. Alguns pontos de contacto entre o Benfica e também o Arsenal. Grimaldo e Bellerin, dois companheiros das seleções jovens de Espanha, também a cumprimentarem-se. Começa a desfazer-se a tenda e por isso mesmo a equipa do Benfica termina esta primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa em desvantagem na eliminatória, com o golo marcado por Bukayo Saka ao minuto 57, na rápida e imediata resposta ao golo de Pizzi de penalti, que adiantou a equipa do Benfica. Agora um grande abraço entre Jorge Jesus e também a David Luiz. Eles foram campeões juntos na primeira época de Jorge Jesus no Benfica em 2009-2010. David Luiz, sempre com essa memória do Benfica, foi campeão nessa temporada, conquistou 3 taças de Portugal, mas recordo também a memória dos adeptos benfiquistas, ajudou a que a equipa do Benfica perdesse uma final europeia, ainda com Jorge Jesus na primeira passagem do técnico de 66 anos pelo Banco dos Encarnados, em 2013, em Amsterdão, com o golo praticamente a acabar, já na compensação de Branislav Ivanovic. David Luiz estava nessa equipa, já se tinha transferido do Benfica para os Blues. Não sei, João Gomes Dias, se quererás acrescentar algo mais, se avançamos para as notas da Antena 1. Deixa-me só confirmar mais resultados finais. Granada, força. 2, Nápoles 0, Molde 3, Hoffenheim 3. Foi um dos grandes jogos do dia e o Villarreal venceu no campo do Salzburgo por 2-0. Falta mesmo só terminar um também muito entusiasmante. Antuérpia 3, Rangers 4. Muitos golos, a verdade é essa, em vários jogos desta primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Temos ainda sensivelmente 35 minutos pela frente, mas como não temos para já nenhum dos protagonistas, vamos a essas notas com o Luís Cristóvão, ainda antes de escutarmos jogadores e treinadores. Ora bem, do lado do Benfica prepara-se, mas penso que não será para já Pizzi, ele que vai falar na flash interview após esta partida. Enquanto isso não acontece, Luís, vamos então atalhando os destaques, os realces da Antena 1. O melhor, na tua opinião? O melhor, claramente, Bukayo Saka. Foi o jogador que criou mais situações de perigo, que mais desequilibrou neste encontro. O jogador do Arsenal a mostrar porque é que é uma das promessas do futebol inglês. Na equipa encarnada, creio que Weigl acaba por ser aquele elemento que durante toda a partida foi mais constante. É uma equipa do Benfica que sobreviveu à superioridade do Arsenal, deu luta perante este Arsenal, mas pensando que está a jogar em casa, ficou aquém daquilo que deveria ter feito se quer ter sucesso nesta eliminatória. E no plano diametralmente oposto, o negativo, o jogador com sinal menos, na tua opinião? Três sinais menos. Na equipa encarnada, Luca Waldschmidt, também por aquilo que foram as decisões do treinador, saindo logo ao intervalo, não teve tempo nem capacidade para expressar aquilo que poderia oferecer à equipa. No meio-campo do Benfica, Tarabt a merecer sinal menos, pelo pouco esclarecimento que traz o jogador marroquino. É um jogador que tem muitas vezes bola, mas também decide muitas vezes mal. E em tantas ocasiões nos deixa na dúvida se está a acrescentar ou a perturbar aquilo que é a ideia de jogo dos encarnados. Aubameyang, na equipa do Arsenal, pela forma como foi perdulário, acaba também por ter nota negativa. Vamos escutar Pizzi. Nesta altura, obviamente, o que nós queríamos e o nosso objetivo era vencer o jogo. Sabíamos que pela frente iríamos ter um rival muito complicado, que gosta muito de ter a bola, de jogar, de procurar a profundidade também com jogadores rápidos na frente. E obviamente que queríamos vencer, mas acho que o resultado está em aberto para a segunda mão e vamos com tudo para tentar vencer esta eliminatória e passar à fase seguinte. O facto deste jogo ser, ou desta eliminatória ser em campo neutro, isso pode mudar alguma coisa ou não? Não sei, eu acho que o futebol está tão estranho ultimamente, sem adeptos, sem aquela emoção que, obviamente, que se este jogo fosse no Estádio da Luz e com os nossos adeptos teria sido completamente, ou poderia ser completamente diferente, mas é aquilo que temos, os jogadores, e nós aqui no Benfica temos de estar preparados para isto. A próxima mão é em Atenas, e vamos fazer tudo para conseguir vencer e para passar esta eliminatória. O Benfica vai ter que marcar. Diz a história que nos anos 90 o Benfica também empatou em casa no Estádio da Luz e foi a Londres ganhar ao Arsenal na única vez que jogou com o Arsenal por 3-1. Isso Sim. Para vocês representa alguma coisa? Sim, obviamente que faz parte da história deste grande clube e o que nós queremos é isso, é no próximo jogo, na próxima mão, fazer as coisas bem. Eu acho que foi um jogo bastante equilibrado, eles um bocadinho melhor na parte inicial, mas nós acabamos por equilibrar o jogo e ter as nossas oportunidades. Foi pena, depois de termos feito o golo, não conseguirmos aguentar a vantagem que tínhamos durante muito tempo, mas como já disse, a equipa do Arsenal tem jogadores com muita qualidade, mas há que dar os parabéns a toda a equipa por todo o trabalho e é aquilo que eu disse, vamos para a segunda mão em Atenas, em campo neutro, para vencer e para passar esse eliminatório. Obrigado, Pizzi. Obrigado. As palavras de Pizzi, ele que marcou hoje o gol da equipa do Benfica num empate a uma bola diante do Arsenal. O Benfica que vai entrar na segunda mão em desvantagem, porque, já que o dissemos, apesar dos jogos serem em Roma e em Atenas, a verdade é que o Benfica hoje em Roma jogava na condição de visitado. Pizzi, que tem mais de 50% dos golos que marcou na presente temporada, precisamente na Liga Europa, hoje marcou de penalti neste empate a uma bola. Está apenas a terminar, ainda não Antuérpia 3, Rangers 4, que teve quase 10 minutos de tempo na primeira parte, e por isso, se ainda não tenha tido esse tua final. Não sei ainda termos Jesus, se Luís tinhas terminado quanto aos piores em campo. Sim, tinha falado a uma meia essa nota, porque teve nos pés o jogador gabonês do Arsenal levar daqui o resultado e desperdiçar oportunidades, acaba por ter a negativa. Quando vamos chegar às 10 da noite no continente e na Madeira. São também 9 nos Açores e 11 da noite aí em Roma. Zé, enquanto não temos mais protagonistas, podemos continuar a conversa com o Luís. Muito bem, vamos fechar as notas. Meu caro Luís Cristóvão, cartão para o árbitro Kunate Shakir, verde, amarelo ou encarnado? Cartão verde, não me parece que tenha tido qualquer tipo de influência no encontro. A dúvida no gol do Arsenal foi também esclarecida pelo vídeo árbitro, por isso tudo certo na atuação do árbitro turco. Acabou Pizzi por marcar o golo da equipa do Benfica. Recordamos essa marcha do marcador. Minuto 55, sétimo golo de Pizzi no top da lista de melhores marcadores desta Liga Europa. O quarto de penalti no cúmputo geral desses sete golos. Ele que continua a ser o jogador com mais participação em golos nesta Liga Europa por parte do Benfica. Sete golos e duas assistências. Pertíssimo da metade da influência nos golos, na produtividade ofensiva desta equipa do Benfica. Empatou Bukayo Saka ao minuto 57, o seu primeiro golo na Liga Europa, mas o sexto no conjunto da temporada para este jovem talentoso e que muito dará que falar, certamente, nos próximos anos neste nosso futebol. Enquanto não temos mais declarações, Luís, vamos começar a olhar para este jogo e começando pela consequência do resultado. Benfica em desvantagem, sabemos que a eliminatória é disputada na íntegra em campo neutro, hoje aqui em Roma, dentro de uma semana no Pireu, nos arredores de Atenas, no Georgios Karaiskakis, a casa do Olympiacos de Pedro Martins, mas de qualquer maneira marca esse golo fora que permite à equipa de Mikel Arteta, ao Arsenal, ter esse conforto de poder gerir, porque o Benfica terá de correr, e terá de correr muito e mais do que aquilo que fez hoje aqui em Roma. Não creio que correr chegue para fazer a diferença naquilo que aconteceu nesta partida no Olímpico de Roma para o jogo em Atenas. É de facto um Arsenal que sabe melhor aquilo que quer do jogo. João, melhor Weigl, Julian Weigl, que vai agora falar também à SIC Notícias. A tough game, two strong teams. In the beginning Arsenal was really strong and we had to suffer the ball. Tivemos que sofrer um bocado, também correr bastante. We felt more free. Depois sentimos um pouco mais livres. Criámos algumas oportunidades no final da primeira parte. Tivemos uma grande chance no final da primeira parte. On a high level. And with a 1-1 everything is open for next week. E agora com 1-1 está tudo em aberto. The draw is not a good score to the next empate não é um bom resultado. Benfica needs scoring at Athens. Yes, of course, it's not the best result, but it's also not worse. We didn't lose, claro, of course, after o melhor resultado, mas também não é o pior. From Pizzi, we wanted to go as a winner out of this game, but queríamos ter vencido, obviamente. A quick answer and scored the 1-1. But I think eles responderam muito rápido e fizeram 1-1. We have it all in our hand, and I'm confident to say that temos eliminatória na nossa mão e agora estou confiante que possamos passar. As palavras também de Julian Weigl à SIC Notícias, um dos jogadores que tem sido mais utilizado por Jorge Jesus. Hoje começou na posição que tem sido tradicional nele, a jogar na zona do meio-campo um pouco mais recuado, mas acabou por ter de jogar a central, uma posição que também não lhe é desconhecida, tendo que jogar hoje naquele esquema de três centrais adotada por Jorge Jesus. Já tivemos Pizzi, já tivemos Weigl, enfim, como a SIC Notícias também saiu da zona de entrevistas rápidas e não sei quanto tempo vai demorar novamente a voltar, a sua pena de vos voltar a interromper, falavam já neste empate do Benfica diante do Arsenal, José Pedro Pinto e Luís Cristóvão. Sim, Luís, eu quando disse que o Benfica teria de correr, a atitude teria de ser forçosamente diferente. Leia-se desse correr, terá de correr muito mais, porque a equipa de facto foi lenta, até em alguns momentos, em vários momentos da partida, se quisermos ser perfeitamente honestos, mas a atitude terá de mudar claramente frente a este Arsenal. Sim, mas a questão aqui é, tem que ver, mais do que com a atitude, a meu ver, tem que ver com aquilo que cada um dos técnicos quer para o jogo. E o que se percebeu do lado da equipa encarnada é que entre a intenção de Jorge Jesus e aquilo que os jogadores percebiam dentro de campo, há uma grande diferença. Várias vezes Jorge Jesus a tentar chamar a atenção aos seus jogadores, a tentar corrigi-los em termos de posicionamentos, percebe-se que é um Benfica a jogar num sistema que não tem muito bem trabalhado, não tem bem oleado, e isso hoje acabou por ser fatal perante uma equipa do Arsenal que, mesmo que não esteja a passar por uma fase especialmente boa no seu campeonato, tem talento e tem, pelo menos, uma ideia de jogo que é bastante mais clara e que não foi alterada para abordar esta partida. O Arsenal foi superior e é um Arsenal com capacidade para ser superior à equipa encarnada, sendo que cabe a Jorge Jesus decidir se, de facto, quer utilizar um sistema onde consegue acomodar os três centrais que foram contratados esta temporada, ou se quer encontrar um sistema que possa aproveitar da melhor forma os jogadores e as qualidades que tem em campo. Na verdade, falta o Benfica um lateral direito, Gilberto não dá muitas garantias e Diogo Gonçalves, sendo ofensivamente um bom jogador, defensivamente, como se costuma dizer no futebol, está fora dela, portanto, não, em termos de posicionamento, em termos de capacidade defensiva, não está preparado para jogar a este nível e hoje creio que várias vezes acabou por ficar algo à vista. Grimaldo, pelas suas características, num sistema em que lhe é exigida muita mais velocidade, acaba também por não conseguir oferecer à equipa encarnada aquilo que procurava. E por isso mesmo é um Benfica que continua sem ter um jogador que no corredor central consiga pensar mais o jogo dos encarnados. Rafa é claramente o jogador que lê melhor aquele espaço e quando entrou trouxe qualquer coisa de novo ao conjunto de Jorge Jesus. Mas pela frente tem uma equipa que sem brilhar, sendo perdular em termos ofensivos, dominou o encontro. E por isso, para a segunda mão, que é já para a próxima semana, depois também da visita a Faro que o Benfica vai ter que fazer, o Benfica tem que, para lá da atitude, para lá do correr, tem que sobretudo saber exatamente aquilo que quer do jogo. Hoje não me parece que a equipa encarnada estivesse consciente daquilo que queria da partida ou de como queria abordar este jogo, e isso custou-lhe 90 minutos em que esteve à beira de perder em casa, ou seja, perder esse grande recorde que tem na Liga Europa. Sai com um resultado que acaba por ser positivo, tendo em conta a vantagem, tendo em conta aquilo, o contexto e o que aconteceu dentro de campo, frente a um Arsenal que vai tentar confirmar em casa esta superioridade que leva aqui de Roma, e casa, leia-se Atenas. Um Arsenal que foi perdulário e não terá aproveitado suficientemente os espaços, sobretudo na primeira parte, que a equipa encarnada lhe cedeu. Ora bem, daqui a pouco vamos ter Jorge Jesus na Flash Interview. Ele está ainda a trocar ali algumas ideias com o assessor de comunicação da equipa principal do Benfica, Nuno Farinha, encaminhando-se para essa zona de entrevistas rápidas. Depois deste Benfica 1, Arsenal 1, em que a equipa do Benfica manteve pelo menos essa tendência, essa tradição de nunca perder frente a este conjunto inglês. 3 jogos, 2 empates, 1 vitória, recuperando essa eliminatória de apuramento para a Taça dos Clubes Campeões Europeus na temporada 91-92, já aqui referida, com um empate na primeira mão no Estádio da Luz. Curiosamente, o Benfica hoje também empata na condição de visitado, mas aqui em Roma, e pelo mesmo resultado. Veremos se a história se irá repetir, e seria fantástico para o Benfica e para o futebol português que isso acontecesse. Representaria a entrada pelo menos de uma equipa nos oitavos de final da Liga Europa, sendo certo que o Braga hoje perdeu com o Roma por 2-0 e acabou por também comprometer seriamente o seu apuramento, porque vai jogar aqui mesmo, neste fantástico Olímpico de Roma, dentro de uma semana, frente ao conjunto Giallo Rossi, comandado pelo português Paulo Fonseca. A todo momento teremos Jorge Jesus, então, nessa Flash Interview. A indicação é para ti, João Gomes Dias, para estarmos aí atentos às televisões. Jorge Jesus preparado para começar essa Flash Interview. Veremos se acabará por demorar muito ou não. Também poderás certamente controlar melhor do que eu a entrada do sinal da SIC Notícias. E vamos também perceber como terminou o último jogo. É mesmo com o 3-4 entre Antuérpia e Rangers. Os escoceses conseguem ganhar fora. Agora, Jorge Jesus, aí está o técnico do Benfica. Jorge Jesus, boa noite. O resultado é igual. Não é um resultado que seja um grande resultado, mas é um resultado em aberto para a segunda mão. Não é um grande resultado. Um grande resultado era termos ganho ao Arsenal. Se jogaste com o Arsenal, não jogaste com... Não vale a pena estar a falar, comparar nomes, não é? Foi pena não termos, porque marcámos primeiro e no nosso melhor período, foi o período da segunda parte, acabámos por sofrer um golo. A equipa não anda com sorte, não é? Eu piso e corto a bola bate na cara do Julián, isola o avançado. Um ressalto de bola ali, de momentos que são importantes no jogo, e ter um bocadinho de sorte. Mas a equipa foi muito bem, uma equipa muito forte defensivamente, foi muito bem organizada coletivamente, foi uma equipa que coletivamente teve muita bem, percebeu perfeitamente os movimentos e a forma de jogar deste Arsenal. Fomos dividindo o jogo, algumas partes do jogo o Arsenal com mais posse de bola, mas também porque nós consentimos que isso acontecesse. E como o futebol tem momentos que não tem nada com a lógica, nós na segunda parte tivemos melhor que na primeira parte, e depois de ter feito o primeiro gol podíamos e deveríamos ter segurado um pouco mais este resultado, porque num contragol também podíamos surpreender o adversário, mas penso que o resultado em igualdade até é o resultado justo do que aconteceu no jogo. O que é que isto representa para, na sua cabeça, o que é que pode acontecer na segunda? Isto é uma coisa, segunda, eu não falo com este, barulho. Ou eles calam. Jorge Luz está a apontar para o lado, ali provavelmente... Ó João. Sim, diz, ajuda-nos. Deixa-me só explicar, é que está ali uma responsável do Arsenal. Jorge, o que é que para a segunda mão... Para a segunda que estava mão, a incomodar que, Jorge Luz, que e o treinador apresenta, diz que só falava se não houvesse mais barulho. Agora parece que há condições novas. Para a segunda mão, para a é igual, jogaste em Roma, jogaste em Itália, campo neutro, agora vai jogar à Grécia em campo neutro. É igual, e vamos ter um segundo jogo... para nós é tão igual jogar na Grécia como jogámos hoje em Roma, e temos as mesmas possibilidades, portanto está tudo em aberto, falta um segundo jogo e acreditamos que temos possibilidades de passar esta eliminatória, mas também temos a noção, não é a sensação, é a noção que o Arsenal é uma grande equipa com jogadores de muita qualidade. Estive ali atrás da baliza, vi e gostei bastante do Lucas Veríssimo. Também gostou da exibição dele? Sim, o Lucas Veríssimo demonstrou o primeiro jogo que ele faz, que é um excelente jogador. Teve que sair porque fisicamente ele ainda não estava pronto. Eu já sabia que ele não estava pronto. E se tivéssemos que jogar numa estrutura 2 ainda tinha mais dificuldade. Mas é um jogador muito forte por cima, é um jogador que tem uma boa saída de bola, muito forte num contra um. E hoje, como no primeiro jogo, para ele, contou uma equipa como o Arsenal, demonstrou de facto que é um jogador de qualidade e podemos contar com ele. Jorge, obrigado, boa sorte para a segunda. As palavras também de Jorge Jesus, enfim, começou por dizer que o resultado tinha sido um pouco aleatório, no sentido em que até o golo do Arsenal aparece num conjunto de ressaltos, e que a equipa do Benfica tem tido muito azar, e que este foi mais um exemplo desse azar ao longo da temporada. Depois, a referir também que tem a noção de que este Arsenal é uma grande equipa, e que tem a noção também que a eliminatória está em aberto e que tudo será possível no segundo jogo, até porque terá contornos muito semelhantes ao primeiro, porque estamos a jogar por duas vezes em campo neutro. E também a destacar a exibição de Lucas Veríssimo, dizendo que se sentiria sempre melhor o brasileiro num primeiro jogo a jogar num esquema de três centrais e não apenas... Ficamos sem perceber muito bem se será a partir de agora com Lucas Veríssimo e com Otamendi e com Vertonghen sempre a coexistirem na equipa, ou se Veríssimo poderá ganhar o lugar a um dos dois centrais que vinham a ser titulares até ao momento. Temos sensivelmente 15 minutos pela frente da missão, sendo que vamos guardar 5 para a reportagem do Braga 0 Roma 2. Subtraindo estes dois números, 10 minutos, José Pedro Pinto e Luís, para analisar ou para continuar a analisar este empate do Benfica. Agora também já com os dois protagonistas, nomeados. Ainda na tua análise, parece que nesta flash interview gostava um pouco mais de Jorge Jesus, dando mais provavelmente a opção de sistema, com justificação de Lucas, não parece ser a única. Não sei o que é que pensas, mas de qualquer maneira estávamos a debruçar-nos justamente sobre as implicações dessa mudança de sistema tático, e já lá iremos para aprofundarmos mais esse tema que me parece muito importante nesta altura de discutir. Sim, Jorge Jesus, algo confuso na forma como abordou esta flash interview. Sim. Muitas vezes também para que haja boas respostas é preciso que existam boas perguntas. Aqui a Jorge Jesus terão faltado as duas coisas. era importante realmente perceber, primeiro, porque a opção pelos três centrais, porque a opção pelos três centrais com o Lucas Veríssimo ainda não preparado para jogar. E a verdade é que individualmente, naquilo que é responsabilidade individual, o jogador brasileiro acabou por fazer uma exibição positiva, mas na primeira parte, quer ele, quer Vertonghen, estiveram muito expostos à velocidade do adversário. A forma como a equipa do Arsenal joga, a meu ver, não justificou a passagem para os três centrais da equipa encarnada, acabando até por lançar essas confusões em vários momentos sobre quem acompanhava quem na linha defensiva do Benfica. E isso é algo que numa eliminatória é sempre, não só é um risco, como expõe muita equipa e acaba por poder transformar a oportunidade de um apuramento num momento e num jogo em que a equipa põe em causa essa mesma passagem à próxima eliminatória. De facto, para além de ter jogado com os três centrais, faltou falar depois do momento ofensivo, porque o Benfica foi muito, muito frágil durante boa parte do encontro, durante a primeira parte, por exemplo, muito frágil ofensivamente, durante a segunda parte, disse bem Jorge Jesus, ou alguns momentos em que a equipa esteve por cima, mas a não conseguir trazer para o encontro um contínuo que lhe permitisse sentir-se superior à equipa do Arsenal. Também é certo que Jorge Jesus, repetidamente, traz essa ideia, quando as coisas não correm bem, lembra o adversário, portanto, e hoje obviamente é o Arsenal, ninguém veio para aqui distraído em relação a quem é que jogava contra o Benfica. O que é certo é que o Benfica, a meu ver, facilitou um pouco perante a missão que tinha aqui, que não era uma missão fácil, facilitou um pouco ao colocar-se num ponto de partida que pouco ou nada o beneficiou para o jogo que tinha pela frente. Sem dúvida, a mudança de sistema, e concordo em absoluto contigo, acabou por, pronto, pesando todas as consequências do resultado, acabou por não resultar, e se formos ainda mais ao pormenor, a própria definição deste novo sistema, com um miolo muito reforçado, com a entrada de Pizzi, ocupando muitas vezes os espaços de Tarapt, de Weigl, acabou por não surtir o efeito que certamente Jorge Jesus desejaria. Na segunda parte, mudando com as entradas de Rafa, de Everton, do próprio Seferovic, a tal definição de 3 na frente, passando do tal 3-5-2 para um 3-4-3, a equipa melhorou. Poderá ser um caminho a seguir se Jorge Jesus quiser insistir neste sistema de 3-3. Eu creio que a equipa precisa de extremos e nem Diogo Gonçalves oferece ofensivamente em termos de velocidade, mas deixa depois um pouco em aberto o momento defensivo. Grimaldo é um jogador que gosta de ter bola, mas não é propriamente um jogador que possa ser transformar-se num extremo jogando a toda a faixa. E eu creio que o Benfica, em muitas partidas ou em quase todas as partidas, precisa de ter extremos, e hoje necessariamente precisava de ter extremos. Precisava de conseguir provocar os laterais da equipa do Arsenal, precisava de provocar na velocidade os dois centrais da equipa do Arsenal, e não o conseguiu fazer. Aí, creio eu, foi uma oportunidade perdida, porque quando finalmente Everton aparece mais descaído na esquerda, Rafa ligeiramente na direita e Seferovic na frente de ataque, foi quando o Benfica esteve melhor, porque foi exatamente no momento em que o Benfica conseguiu provocar ao Arsenal alguns calafrios pelo posicionamento dos seus jogadores. Por outro lado, se Weigl é o jogador com mais responsabilidade posicional no meio-campo, Tarapt e Pizzi acabam por se anular um pouco assim, um ao outro, ou seja, são dois jogadores que não diferenciam um em relação ao outro. E por isso mesmo, creio que o Benfica, também na primeira parte, uma vez mais, teve muitas dificuldades para ter bola com qualidade, ter bola com capacidade de fazer a diferença. E isso mesmo acabou por pesar na análise global do encontro. Vamos tentar ouvir Diogo Gonçalves. oportunidades para fazer mais, eles também, ao fim e ao cabo, acaba por ser um resultado justo e está tudo em aberto para a segunda mão. Mas vai obrigar o Benfica na segunda mão a marcar golos? Sim, mas também não jogámos no nosso estádio, também não foi no nosso estádio, também vamos jogar noutro estádio que não é o do Arsenal, portanto está mesmo tudo em aberto. Esta equipa é uma equipa do Arsenal difícil, vocês sentiram isso no campo, que é uma equipa que mete aqui algum respeito e vocês tiveram que, em algumas partes do jogo, ter aqui um bocadinho mais de paciência do que é normal. Claro, é uma grande equipa, são jogadores conhecidos mundialmente, jogadores de seleções, soubemos sofrer quando tivemos que sofrer, mas também tivemos qualidade quando tivemos que ter qualidade e serenos, ter bola e fizemos o nosso jogo. Qual é que é a estratégia para a segunda mão? A estratégia é fazer o nosso trabalho, irmos lá, fazer golo e ganhar o jogo. É isso que queremos para passar à próxima fase. Obrigado. As palavras também de Diogo Gonçalves, mais um jogador a passar pela zona de entrevistas rápidas. E temos, sensivelmente, 4 ou 5 minutos, Zé e Luís. Muito bem. Mais duas ou três questões, Luís. Esta questão, que está a ser muito insistida da parte dos jogadores do Benfica, também do próprio Jorge Jesus, a equipa não jogou em casa hoje, não jogou na Luz, para a semana o Arsenal também não joga. Estamos a falar de diferenças desportivas dentro do terreno, em estádios neutros, em estádios que são estranhos às duas equipas, quer aqui o Olímpico de Roma, quer na próxima semana no Georgios Karaiskakis, que será a casa emprestada do Arsenal. A diferença pareceu-me também muito no andamento das duas equipas. E se estas equipas estão separadas com uma diferença de 2 jogos no decorrer da presente temporada, 35 para o Benfica, 37 para a equipa do Arsenal, a realidade é que este Arsenal tem mais jogos de Liga Europa nas pernas, tem mais andamento face à rotatividade que foi também colocada em campo por Jorge Jesus na fase de grupos. Sim, mas aqui a diferença de ritmo não tem a ver com o cansaço ou não, tem a ver com a capacidade dos jogadores e também com aquilo que é o seu ritmo habitual nas competições que disputam. Para além do mais, um Benfica que esta temporada tem estado longe da sua potência máxima, acaba por ressentir-se e ressentiu-se sempre que teve que defrontar adversários de um nível mais alto. Aliás, olhamos para a época do Benfica e, tirando o jogo no Estádio do Dragão, em que vimos um Benfica mais agressivo, se calhar mais combativo e com isso a impor-se perante a equipa do Porto, sempre que teve jogos de exigência mais alta, o Benfica sofreu. E se lembrarmos da fase de grupos, os 2 jogos contra o Rangers foram clara prova disso. Os jogos esta temporada, quer contra Braga, quer contra Sporting, também a trazerem para a equipa da Luz esse tipo de problemas. Percebe-se bem que aqui o denominador comum é o nível com que o Benfica aparece nos encontros. E é esse nível que o Benfica, e que depende de si, terá que melhorar, e já terá que melhorar para a próxima semana, se quiser continuar em prova na Liga Europa. 2-1 para fecharmos, Luís, o teu balanço à estreia de Lucas Veríssimo e, na tua opinião, as possibilidades que tem este Benfica de continuar nesta Liga Europa? Balanço positivo para Lucas Veríssimo, num jogo em que claramente foi lançado às feras, acaba por sair por cima. Um jogador que, creio eu, percebendo melhor o seu posicionamento na equipa, encontrando conforto também na forma como se relaciona com os seus companheiros, poderá trazer de facto qualquer coisa de mais à equipa encarnada, acreditando eu até que, com o Lucas Veríssimo mais integrado, poderá passar a ser ele o elemento do corredor central e Otamendi a passar para a direita neste trio de centrais, a continuar com este trio, porque creio que o argentino aí poderá estar numa posição onde também encontre maior conforto. Em relação às possibilidades da equipa do Benfica, creio que está muito na mão de Jorge Jesus. Aquilo que, depois da leitura que fará do jogo de hoje, a forma como vai propor um 11 e uma estratégia para esse encontro frente ao Arsenal, um Arsenal que, como saindo deste jogo de hoje e olhando para toda a temporada da equipa londrina, um Arsenal que é bastante irregular também e que, por isso, da mesma forma como hoje foi superior, mas não conseguiu capitalizar em golos essa superioridade, quem sabe na próxima semana poderá acabar por abrir as portas para um bom resultado para a equipa encarnada e um Benfica melhor, poderá também ser ainda mais competitivo frente ao conjunto de Mikel Arteta. Muito obrigado, Luís Cristóvão. Um grande abraço para ti. Vamos fechar então. João Gomes Dias e ouvintes da Antena 1 a partir do Olímpico de Roma. O Benfica mantém a tradição de nunca perder um jogo frente ao Arsenal, mas mantém também uma tradição negativa frente a equipas inglesas. Apenas 11 vitórias em 37 jogos frente a equipas de terras de sua majestade. Benfica 1, Arsenal 1, marcou Pizzi para o Benfica, empatou Bukayo Saka para o Arsenal. Os Gunners estão em vantagem. O reencontro é dentro de uma semana em Atenas para a segunda mão desta eliminatória dos 16avos de final da Liga Europa. Tudo dito a partir da capital italiana, da cidade eterna. Um grande abraço. Boa noite. Abraço e bom retorno. O José Pedro Pinto em Roma para regressar amanhã a Portugal. Recordo que a única rádio portuguesa, presente em Roma foi precisamente a rádio pública Antena 1, que esteve presente no local do jogo com este Benfica 1, Arsenal 1, e vai voltar a ser a única rádio portuguesa presente daqui a uma semana no jogo da segunda mão em Atenas com o Nuno Matos nesse duelo, mais uma vez, entre Arsenal e Benfica. O Benfica que arranca este empate. Antes, o Braga tinha perdido diante da Roma por 2-0. Situação muito complicada para a equipe dos Carvalhal. O próprio técnico dos Minhotos, que a eliminatória não está fácil, mas ainda assim a equipa vai ter de correr atrás do resultado. Acabo por fazer o segundo gol. Não está a eliminatória fechada. Muito difícil. Nós controlámos bem todos os momentos, né? Parece-me a mim. Ia ser injusto, mais uma vez, mas acho que controlámos muito bem isso. Agora, uma equipa que quer ganhar e que quer, no fundo, quer conseguir alguma coisa, tem que arriscar e tem que jogar no limite do risco. Não é? E nós temos-lo feito e vamos continuar a fazer. As palavras de Carlos Carvalhal, que apesar da derrota por 2-0, diz que a equipa teve oportunidades para, pelo menos, marcar golos nesta partida. Tivemos ali 4 oportunidades boas para conseguirmos fazer golo. Não conseguimos concretizar por este ou por aquele motivo, principalmente por não sermos tão expeditos na hora do remate, podemos ser um pouco mais expeditos. Na segunda parte, uma tónica muito são. E depois da expulsão, cumpria-nos a nós tentar estar dentro da eliminatória, dentro do jogo. Isso significava não sofrer golos e tentar fazer um golo, pelo menos, no mínimo. Era assim que tínhamos que abordar essa situação. E apesar da derrota, ficam os elogios aos jogadores do Sporting Clube de Braga. Bem, isto, eu se calhar não disse mais o mais importante. Os nossos jogadores foram mais uma vez bravos, foram estoicos. No contexto onde nós estamos, um campo super pesado, jogar contra um adversário desta qualidade e partir para uma revolta de querer mudar o jogo, acho que a nossa equipa teve uma abnegação, os meus jogadores, e com qualidade, com personalidade, a circular a bola contra uma equipa difícil. Braga 0, Roma 2, golos de Dzeko e Borja Maioral, tudo bem encaminhado para a equipa de Paulo Fonseca, mas o treinador da formação romana diz que ainda está tudo em aberto. Eu penso que a eliminatória ainda não está fechada. Obviamente, ganhar aqui por 2 golos de diferença é um passo importante, não posso esconder isso. Agora, esta equipa do Braga é uma equipa muito, muito corajosa e, obviamente, que não vai entregar o segundo jogo de bandeja. Paulo Fonseca no regresso feliz a Braga. Agora, para lá deste Braga 0, Roma 2 e também do Benfica 1, Arsenal 1, ficam aqui os outros resultados finais. Dinamo de Kiev 1, Clube Rouge 1, Estrela Vermelha 2, Milan 2, Krasnodar 2, Dinamo Zagreb 3, Olympiacos 4, PSV Eindhoven 2, Real Sociedade 0, Manchester United 4, Slavia de Praga 0, Leicester 0, Wolfsberger 1, Tottenham 4, Young Boys 4, Leverkusen 3, Antwerp Rangers 4, 2, Nápoles 0, 1, Ajax, Maccabi Tel Aviv 0, Molde 3, Hoffenheim 3 e Salzburgo 0, 2, primeira 16avos de final da Liga Europa, vai jogar-se precisamente uma semana. Toda a equipa que esteve presente na missão é tudo. Obrigado por lado, o desporto vai voltar habitual numa síntese. Cá estará o David Carvalho para uma excelente semana, já sabe sempre. E a da sua rádio.